Falou isso? Falou, o Ale não sabia mexer no computador. Ele mexe mal. Não tem a menor ideia. No computador. Ele mexe mal. Susto, hein? Puta susto. Ô, mano, dá um. É que você fica longe, mano. Dá uma olhada. Vou botar no meu Instagram, que é Rudy Landucci, pra fazer um pouco de invasão. Eu vou botar. Você tá sentindo invadido? Sim, isso aqui é o Big Brother do estádio 97. Isso aqui é invasão de mesa, você ocupou a mesa inteira. Olha, Rude, cara. O posicionamento do Alê na mesa me lembra aquele sorteio da Telecena lá, que tinha aquele monte de canhoto que o seu Santos ficava lá. É isso. Sabe aquele bagulho do baú, o sorteio do carnê do baú? Pra quem entendeu, é isso. Mano, nossa, caramba, não é só isso. O Alê faz... Peraí, Alê, momento de você ser zoado, peraí. Ele faz corte e cola aqui, ó. Cadê o Sérgio aqui, ó? Tô mostrando na web aqui, que eu não sei como é que você acessa e se vira. Ô, mano, se fosse na Telecena, o Corinthians tinha chance que ganha com mais ponto ou menos ponto, pô. Será? O Corinthians tá na frente de muito time ainda. Isso aí é usante, mano. Isso aí é usante. Ô, Domênico, qual foi a última vez que você fez isso, velho? Você cortou as coisas. Ô, Dodô, me defende aí, pô. Mas faz parte do trampo do cara. Ah, então vai lá puxar saco dele. Não é puxar o saco. São as anotações do cara, e aí? Dodô é do Clube da Voz, chupa. Mas é por isso que te faz um fenômeno. Pô, deixa eu falar uma coisa importante pra você, Rudy. Meu nome não é Osso, pra andar na boca de cachorro. Que isso? Eu tô cachorrão mesmo. Sensacional, hein? Eu tô cachorrão mesmo. Tá. Ah, cachorrão! Ai, esse pitbull é esse, hein? Vamos às manchetes do Estádio 7. Lembrando, daqui a pouco temos um convidado especial no ar. Jogador de seleção, jogador campeão do mundo. Valeu. Aliás, temos dois jogadores aqui, dois, né? Olha, vou te falar, dois que fizeram parte da história do São Paulo Futebol Clube. Um deles, especificamente, parte da história de vários times. Então aqui, não é. Vai espetar. Fica eu posso dar uma dica? Pode. Uma dica? Um era o lateral Cachumba, quando desce é um perigo. Ele tá ouvindo, viu, Ale? Ele tá ouvindo ali. Lateral tá Cachumba? Quando desce é um perigo. Ah, é? Vou te dar esse toque aí, velho. E o outro é o atacante Alexandre Frota. Por quê? Assim? Tá acostumado a botar pra dentro. Ah, é verdade. Esse com deveras facilidade. É. Deveras facilidade. Boa. Agora o lateral me lembra o Domênico aí. Como assim? Outro dia ele comprou um espanador pra imitar o cara. Que isso? É isso? Foi pra frente, Dodô. É uma fantasia, isso? É uma fantasia perigosa. Foi pra frente do espelho? Ô, Ale, que isso? Não. Tô te defendendo no negócio do papel, sim, você vem dar uma dessa comigo? Eu tenho certeza que você não usou por muito tempo. Defende ele, hein? Então vamos às manchetes do Estádio 97. Vamos lá, Bento. Santos, vai, Paulo. Cala a boca. Vamos ao São Paulo. Olha aí, Sombra. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho no Morumbi, 20h30, horário de Brasília. É 20h30 mesmo? 20h30 hoje. Pensei que era 19h30. Que bom, vai dar pra chegar em casa. É hoje. Terça-feira. Começa hoje, por causa do carnaval. Aí, nego, já vão falar que é desculpa. Não é desculpa, porque o time do São Bento hoje, o São Paulo tem que atropelar. É nós lá, hein? Cuidado. Oh, são 4 jogos em 8 dias. Tá jogando bastante. Aonde é o jogo, Sombra? Morumbi. Morumbi. 4 em 8. Não, 4 em 9. 4 em 9. Tô falando. Porra, aí não pode, hein? 4 jogos em 9 dias. Nenhum outro time jogou assim, só a gente. 4 jogos em 9 dias. Tá trabalhando mais que o psicólogo do Jobson. Não tem, eu sei, Domênio, não tô falando aqui. Ah, meu Deus, já tá uma justificativa, porque o São Bento é ridículo. Não, Sombra, mas 4 em 9 é muito... Não é estranho? 4 jogos em 9 dias? Ué, mas a FIFA diz o quê? Que você tem que fazer uma partida com 48 horas no mínimo. Então não dá. Como não? Como não, Domênio? Faz a conta. Lógico que dá. Dois dias, ninguém tá infringindo lei aqui, velho. Não, mas, mano, não, tudo bem, mas não é isso. Se tivesse infringindo, talvez nem tivesse sendo marcados os jogos. Mas eu acho, cara, pro futebol de hoje, que é tão pegado, tão corrido, pra quem quer fazer uma marcação tão forte, é difícil, muito, né? Jogo pra você... Não dá. Aí, lógico, vai ter gente que vai falar, não, mas é frescura de jogador. Hoje que esse futebol de marcar no campo de ataque, de você chegar e não deixar o nego tomar a bola, cara, é complicado. Mas, Sombra, eu paro pra analisar em algumas situações... Tá com medo situações. Do São Bento, é? É isso? Eu paro pra analisar em algumas situações... Tô com medo, revelei. As pessoas ficam falando aí, ai, mas é complicado, ai, porque o jogador não é uma máquina... Sombra, na boa, vamos analisar aqui o futebol da forma como deve ser. Eu não vou ficar puxando o saco igual muita gente na mídia faz. Eu não passo mão na cabeça de jogador, cara, porque o negócio é o seguinte. Hoje, a infraestrutura que esses caras têm, eles conseguem ter um resultado que antigamente o atleta não tinha. A tecnologia que eles têm a favor deles, tanto na parte fisiológica quanto na parte nutricional, o atleta antigamente não tinha. Hoje, chuteiras são muito mais leves do que eram antigamente. Assim, com a camisa, com o calção, com a meia e com a bola. Tá certo? É, a infraestrutura que eles têm com relação a gramados também é muito melhor do que era antigamente, porque antigamente era um negócio extremamente precário. Então, cara, não dá pra ficar se pautando nesse tipo de situação. Ah, porque é complicado. Sombra, um jogador profissional, ele atua em média, tá certo? Entre corrida, passos que ele possa estar caminhando dentro do gramado. Dá uns 13 quilômetros por jogo. E tiros, ele corre aí 13 quilômetros. Essa é a média, Sombra. O Maradona exatamente. Dava mais tiros. Não, o Maradona dava um tiro, inclusive ele não respeitava o período de 48 horas. Ele era o cara que dava aquelas carreiras. Ele dava um tiro carreiras. A cada meia hora. Mas é que tá, Sombra, então, não fácil, não. Então, o negócio é o seguinte, Domênico Gato, eu provo, porque aqui é um negócio seguinte. Não, vai com esse papinho de eu provo. Eu provo, mas eu provo. Que você é fisiologista, preparador físico, eu mato que a cobra e mostro o pau. Opa, é bota! Se você parar pra analisar, Sombra, por exemplo, eu fiz um check-up aqui. Ah, o check-up do mano. Eu tenho um check-up aqui. Tá, inclusive, não dá pra... inclusive não tem um quarteirão. Exame. Não, mas aqui, ó, eu tenho um exame. Eu tenho um exame aqui pra provar, Domênico Gato. Certo. Que é o famoso exame de CPK. Pra que esse CPK? Explica pra nós. Que se você pecar, você vai ter que fazer 20 Ave Maria, 10 Pai Nosso. Sensacional. É o último item aqui, ó. Ó, é o último item. É o último item. O Mota da, repetiu da no CPK também. Sombra, toda hora. O Mota foi recuperação no exame de pé. Você que é um expert em exames aí. É o último da lista. Sombra manja de exame. Isso aí, o CPK ele mostra... Isso aí ele mostra o desgaste muscular do atleta, tá certo? Se você, você analisar tá desgastado, a referência... pelo que eu vi. Não, mas um cara que treina com uma alta intensidade, assim como o jogador também, se ele fizer um exame desse, vai detectar que o cara tá extremamente fadigado e tá propenso a lesões, o que não quer dizer que seja verdade. Porque um cara que tá acostumado com uma rotina intensa de treinos, por exemplo, o Domênico Gato, a tabela referência fala que o normal desse exame, tá certo? Gira em torno de 32, de 32 a 294. Tá com quanto, hein, mano? A minha 798? Ou seja, quase 800. Mas isso olha a química disso aí. Não é química, não é química. Humano, humano parece um milkshake de experiência genética, cara. Sombra, na boa. O cara que é atleta. O cara fala, eu não consigo correr 13 quilômetros entre tiros, tá certo? Descanso e trotes dentro do gramado. A cada 48 horas, para, velho. Eu não brigo com a medicina. Vocês pagam muito pau pra jogador. Você correria tanto assim? É que imagina, eu não gosto de correr, Mota, mas o cara que tá acostumado a correr, o cara que treina, na boa, Motinha, 13 km a cada 48 horas, muita gente que pratica atividade física e faz isso na academia. Mano, nem é só a parte física, a parte psicológica também pega. Os fisiologistas estão todos errados, o mano tá certo. Sim. Mas é que é mais fácil passar a mão na cabeça dos caras. O mano tem mais bomba que campo minado, isso é louco. Que isso? Agora, o São Bento é a amostra grátis, todo mundo ganha, é o único time que não venceu no Campeonato Paulista. Isso não é bom. Não é bom? Não. É zica. Bora. A escalação aqui do tricolor. O Denis não foi nem relacionado, Denis. Não. Pra mim, eu acho que o Renan Ribeiro é o melhor dos três. Será? Opinião. Essa é a opinião. Não tô dizendo que é uma verdade. Essa era a minha aposta pra esse ano, Renan Ribeiro. Né? Eu acho o Renan Ribeiro melhor que Sidão e melhor que Denis. Sidão tá demais, hein? Mas é difícil bancar, né? Um moleque assim, um goleiro e tal. Acho que eles queriam um goleiro mais experiente. Aliás, desde o ano passado, né? O São Paulo tá atrás. Sim. Escala aí, seu Bento. Possivelmente é o Sidão, é o Bufarini, Maicon, Rodrigo Caio, Júnior Tavares, João Schmidt, a Arurana. Araruna, seu Bento. Solete, Arurana. Arurana. Tá tudo Araruna. É a do Araruna. Se sou eu. Araruna. O Mota aqui do lado. Olha, você motivou agora. Esse é o verbo. Energia. Cícero e Cueva. Luiz Araújo e deve ser o Prata. Tá certo. Domingo. Beleza, é isso aí. Show de bola. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Você, São Paulino, presta atenção. Daqui a pouco tem um convidado aí bem bacana, hein? Continuando com as manchetes, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também no McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. E Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Que azedão, hein, otário. Eu não sei RG. Isso só é, rapaz. É a primeira que a gente entra. Azedão, seu otário. RG não deixa não, pô. Mas você dá um vacilo, né? O que é vacilo? RG, você não veio ontem, o cara passou vergonha. Mas olha. Sou vergonha com a sua mãe. Daqui a pouquinho. Ah, juiz! Não! Olha, que isso, hein, senhor? Como você deixa isso passar? 9:30, jogo, ano Novelli. Bonito nome, né? Novelli Júnior. Novelli. Aí, vamos. 9h30 ou 19h30? O quê? É 9h30? É. 21h30 aqui, tá marcado. 21h30? É, 21h30. Opa! Que isso? Que isso? Peraí, perdão. Que isso? Perdão, perdão. O Vladimir tá aí, o desgraçado. Peraí, pô, não quero nada, não, vai. Vladimir. Olha. Cabeça de desodorante rolão. Vitor Ferraz. Peidou pelo nariz. Lucas Veríssimo. Yuri e Zeca. Alô, Xerém. Thiago Maia, Leandro Donizete e Léo Cittadini. Vitor Bueno, Copete e Rodrigão. Tá, então temos fora aí Lucas Lima e Ricardo Oliveira aí. Isso. É bem observado, né? E o esquema. E o Renato, né? E o. Bom, Renatinho que já tá fora há algum tempo aí. Sim. E o mesmo esquema que o Dorival vem montando. O Santos tá apanhando mais que tapete de pobre, né, velho? Eu sou ali. Só tá tomando cacete. E uma coisa a gente precisa entender e tentar compreender. Porque se a desculpa vai ser agora pela saída de um gerente, de um diretor, não importa lá, seja lá o que for, pô, isso vira uma puta sacanagem. Você pode ficar chateado por ter perdido um amigo, um colega, em várias circunstâncias. Agora, você não pode transferir para o seu campo de trabalho essa responsabilidade de ficar se vingando de uma diretoria ou de uma situação e perdendo jogos. Então, não acredito que seja isso, não. Eu prefiro acreditar mais que seja um problema realmente de um sistema novo que não está dando certo, do que acreditar que, porra, de repente o Santos tá, os jogadores do Santos estão se vingando de uma situação. Não é possível. Outra definição que tem que ter é, vamos entrar naquela de, não vamos ligar para o Campeonato Paulista, porque nós temos campeonatos mais importantes pela frente. Também não sei se dá para pensar nisso, porque senão não teria começado o campeonato da maneira como começou. Então, eu acho que tem que sentar, o técnico tem que rever, porque é o que eu já falei aqui há muito tempo. Campeonato estadual não vale nada, não serve para porra nenhuma, ninguém quer mais ganhar, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Só que começa a perder, velho, é cabeça do técnico, é o cacete a quatro. Então, não sei, não tenho a mínima ideia do que está acontecendo lá no ambiente do Santos. Com a RG. Né? Então, não sei se o Mano que tem, tá, e lá na TV existem os setoristas, talvez passem mais informações com relação a isso. O Alê, se vocês têm alguma informação com relação ao que pode estar acontecendo. O Dorival, todo mundo sabe que está para cair, RG. É mesmo? Não. Dá pra cair. Quando eu convoco. Pera. Vamos botar os pinhos nos is aqui. Vamos lá. Quando eu convoco você pra uma opinião, nossa, eu tô convocando pra você. Uma opinião séria. Você faz bobagem, sério, de um cara. Você não falou sério. De um cara. Mas é incompatível. De um cara que me parece. De um cara que me parece estar evoluindo com relação ao futebol. É, eu sou um Pokémon. Então eu tô confiando em você. Eu tô confiando em você. A informação é séria. A informação é séria. Você tem essa informação? Tenho. Da onde? Vou te falar. Se o senhor me permitir, se o senhor não começar a me apedrejar antes de eu terminar a frase. Mas você chamou o pai de não é mais novidade. Não é mais novidade pra ninguém que o Dorival, o técnico do Santos, o atual treinador do Santos, ele é um cara que ele é contestado internamente dentro do próprio clube. Você deve saber disso, RG. Você é santista. E não é novidade que não é a primeira vez que isso acontece. No Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Santos aí abdicou de brigar pelo título brasileiro, quando começou a tropeçar, houve uma pressão muito grande para que houvesse a demissão do Dorival. Inclusive hoje, RG, falam que se ele perder para o Ituano essa partida, não, que ele corre um sério risco de cair, porque o jogo inclusive é em Itu. Existe pelo menos uma corrente por parte de alguns conselheiros que estão pressionando o presidente do Santos, RG, que o Luxemburgo é o nome da vez. É verdade. Nossa! Que o Luxa é o nome da vez. Então, eu não tô, RG, por mais que pareça... Sim, por mais que pareça que eu tô sendo aqui cruel com o Dorival, RG, eu tô trazendo a verdade nua e crua. Eu não tô aqui pra fazer rodeios. Porque o rádio, ele depende do dinamismo do Domênico Gatto. E se eu posso falar uma frase, tá certo, em quatro palavras, por que eu vou falar 30? Então, a verdade é essa, RG. Existe uma pressão dentro do próprio Santos aí pra que o presidente do Santos demita o Dorival. Inclusive, se perder hoje, a situação dele pode ficar, talvez, insustentável. E existe uma corrente muito forte por parte desses caras que estão fazendo essa pressão para que o Luxa seja contratado. Você gostaria do Luxemburgo no Santos? Não. Já disse várias vezes. Tenho o maior respeito pelo Luxemburgo. Sim. Sempre gostei, sempre elogiei. Mas ultimamente, cara, não vejo a mínima condição de Luxemburgo. Boa, é. Não vejo, sincero e honestamente. Não vejo. Mas tudo bem, respeito a sua opinião. Você foi realmente convincente com relação a isso. Obrigado. Mas ganhou uma estrelinha. Mas gostaria de ouvir também o Ale, que também tem suas fontes e informações. Quer que eu ache? Eu acho. Acha, Ale. Só se você acha. Não, acha. Eu acho o fim do mundo, eu acho um absurdo. Você pegar o investimento dos rivais do Santos na temporada passada, o Santos gastou a metade do que Palmeiras, Atlético e outros tantos. Flamengo, e foi o vice-campeão brasileiro, campeão paulista, com o Dorival, fazendo um grande trabalho. Então, acho o fim do mundo. Também acho. Pensar na demissão do Dorival. Acho que esses caras que estão indo lá gritar o nome do Luxemburgo, brigando pela queda do Dorival, eles não querem o bem do Santos. E digo mais, o time da Vila estava jogando mal, chegou um treinador, Val é Dorival. Pô, para de zoar essa moleque demais. Ale e meu amigo RG junto com a Zedão. A parada é a seguinte. Zedão não. A parada é a seguinte. Eu concordo com o que você disse, Ale. Eu também gosto do Dorival. Acho que é um cara aí que merecia talvez aí um voto de confiança aí no comando do Santos. Não só pelo que ele representa hoje, mas pelo que ele já fez, inclusive, dirigindo o Santos. Eu acho que ele merece um pouco mais de respeito. Só que se a gente parar pra analisar, o Santos tá deixando muito a desejar, sendo que não deveria deixar. Porque o Santos não perdeu ninguém nessa janela do final do ano. O Santos ainda trouxe jogadores, por mais que você pontue, tá sem Ricardo Oliveira, tá sem Vladimir, tá sem a dupla de zaga. O único jogador que o Santos tem hoje que faz muita falta é justamente esse, o Renato. Esse é o único jogador que o Santos pode utilizar lá. Não, no Campeonato Paulista não, ali. No Campeonato Paulista não. Porque o Santos até agora, por mais que ele tenha enfrentado São Paulo, o Santos ele jogou mal contra o Red Bull, tá certo? Que ganhou com uma vitória ali, terceiro gol que não merecia ter acontecido, porque o gol foi irregular. A falta não foi, a bola não entrou e o cara fez o gol de mão. Aí você pega lá, o último jogo do Santos, aí a derrota pra Ferroviária, em casa. Então o torcedor ele tem o direito também de ter as suas ressalvas com relação ao trabalho do Dorival. Por mais que eu entenda também que futebol não pode ser imediatista a esse ponto, mas o torcedor também, ele não tem que agir como jornalista de falar, ai, calma, vamos dar crédito pro Dorival. Não, isso o torcedor, ele é apaixonado. Mas ele é comentarista de torcida. Mas essa conta o Dorival não pode pagar sozinho. O Santos é a terceira pior defesa do Campeonato Paulista. Então, essa conta o Dorival não pode pagar sozinho. Aí, por exemplo, tem que pagar junto com os jogadores. O Lucas Lima, o Dorival insistir na escalação dele, eu acho que é um erro, cara. É um erro. Porque você desmotiva quem tá voando no treinamento, você desmotiva o cara que talvez aí queira um espaço também, o cara entende que tá melhor que o Lucas Lima e não tem espaço. Provou que errou, né? Em ter colocado o Lucas Lima. O que justifica hoje a escalação do Lucas Lima no time do Santos? Não, hoje tá fora. Talvez analisar se tem alguém na posição dele que está voando. Pode ser que no treino... O Cittadini vai jogar. O Cittadini é o que vai substituir. Cittadini não engraxa a chuteira do Lucas Lima. Então, mas o Lucas Lima não tá jogando nada ali. Mas não tá jogando nada, você acha? Eu acho, cara. O Lucas Lima, depois que ele não foi vendido, mano, o cara parece que deu uma broxada. No jogo contra o São Paulo, o Thiago Mendes chegou e falou assim, fica quietinho aí. Aí eu concordo. Nossa, o resto do jogo passou quieto. Mas o jogo anterior jogou pra caramba, jogou bem, entendeu? Aí era o amado clube brasileiro. Mas contra o amado clube brasileiro, será que jogou mesmo? O RG... Essa é a questão. Vocês estão falando muito sobre o Santos aqui. Você concorda com o termo Thiago Matui Mendes? Vai se ferrar, o mano, só fala bobagem. O Red Bull, só. Ele jogou bem, o Lucas. Vocês estão me enchendo o saco hoje. Red Bull. Vocês estão falando muito sobre o Santos aqui. Agora, eu vou aproveitar aqui. Agora, Zedão, chupa aí o trouxa. Zedão, deixa eu fazer. Zedão, ninguém gosta de você aqui, trouxa. Zedão. Convidado hoje, pô. Vocês estão... todos aqui. Vai, uma maneção. Zedão, quero fazer uma pergunta pra você, Zedão. Baita mané, esse negócio da torcida ficar gritando, Zedão. Tem chacrinha lá, Zedão? Olha, evidentemente que o Santos é um time panelinha, gigante. Né? Panelinha. Entendi. Você tá me chamando de burro agora. Só pra você ficar claro. Vou falar uma coisa pra você. Tá falando muito sobre o Santos aqui nesse programa. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal aqui. Um abraço aí. Peraí, como você assim? Tá que nem o Maguila também, hein? Um abraço pra Lucélia Santos. O quê? Pra Neymar da Silva Santos Júnior. Que pode até preso. Pra Daiane dos Santos. O Manuel Francisco dos Santos, que o senhor não sabe, é o Garrincha. Pro Lulu Santos. pro Silvio Santos. Todos os Santos? É. Mas é, você não quer falar de Santos. Não, é coincidência. Eu queria mandar um abraço aqui. São seus amigos mais próximos. Evidente. É eu, Zedão, eu respeito. Agora não tem patota nenhuma lá dentro, não, viu? Não. Agora a história não é Santos, mas a respeito de Neymar, o processo continua na justiça espanhola. Os espanhóis querem ir pra dentro, né, velho? Exatamente, os espanhóis estão indo pra dentro e a Diz, ela fala... A Diz comemorou. Mais do que o dinheiro, nós não queremos o dinheiro. Nós queremos é a prisão do jogador. É, a Diz tá soltando fogos aí. É, então a coisa lá pro Neymar... Acontece o seguinte, o que pode ser alegado, de repente, na defesa, é a mesma defesa do Lionel Messi, que o Messi vai falar assim, quem sabia de tudo era o meu pai, eu não sabia de nada. Quem cuida, lógico. É, lógico. Só que o que diz é o seguinte, tem a assinatura do Neymar. E o que os caras falam assim, ele jogou... A alegação de quem o acusa é, pô, ele jogou vendido. Ele jogou já sendo atleta do Barcelona. Sim. Agora, o Ale, 10 milhões de euros. Sombra. Ah, e aí, todo mundo é malandro, né? É. O malandro é o Lula, que tem 10% de desconto na manicure. Isso é a verdade. Aí, só uma coisa aí, mano. Quem é? Sabina aí, pá. Sabina tumultuando o Santos, já no basta fase do time. Quem que é essa mina aí, mano? Que mina? Essa Diz aí, mano. Não, não, na casa empresa. Dela, não, Diz é empresa, pô. É empresa. Cheira de bolacha, firmeza. Vai deixar o Santos de boa aí, mano. E não tinha, necessidade nenhuma disso, né, cara? É. Podia fazer as coisas direitinho, né, legal? Todo mundo ganhava dinheiro, todo mundo ganhava a sua fatia. Se organizar direitinho, né? Todo mundo transa. Assim, né, como às vezes a gente vê jogador. É igual suruba, velho. Suruba não tem. Às vezes no mundo do futebol a gente vê lá. Não, o cara ganhou números ilustrativos, né? Ganhou 20 milhões, mas ele sonegou pagar 4, pagou só 1 de imposto. Porra, mas se eu ganhasse 20 milhões, quanto que é o imposto? Ah, é metade? Toma metade, mas me deixa com os 10. Não é assim, você fala assim, olhando de fora. Você fala assim, olhando de fora. Sobrar na boa, o ser humano, ele tem o dark side, velho. É. Quem nunca, mano? Mas é verdade, Ale, é verdade. Bom, onde nunca... o cara consegue dar um migué, o cara dá. Agora, agora voltando ao Santos, rapidinho. Você gosta de polêmica no Santos, né? Ficar todo felizinho, né? Informação seguinte. Chegou a informação seguinte. Sabe, pessoas importantes na história, no contexto do Santos, na política do Santos, que querem o Luxemburgo lá e faz pressão de conselho. Mas você não viu que eu falei aqui que o RG me apedrejou? Foi por causa disso, ele não vai te apedrejar agora. Informação também dá conta de que, assim, meu, se o Carille bobear, a pressão por ter Luxemburgo no Corinthians também é gigante. Ah, não, mas você não tem a dúvida que amanhã esse Palmeiras e Corinthians, porra... Pra quem perder, velho, o bicho foi pega. O Domênio que lançou isso aí no ar, falando do Luxemburgo, do Palmeiras. Eu não falei nada. Ele lançou isso aí todo mundo agora. Não falei nada, chupa, trouxa. Estádio 97, aqui na Energia 97, tem o oferecimento de Nissan, Narigudo. Olha aí, amigão, se você tá pensando em ter um SUV, essa é a sua chance de levar pra casa o vencedor de 10 comparativos automotivos. Comparou, comprou a Nissan Kicks. O melhor da tecnologia japonesa com o menor consumo de combustível da categoria. Painel multifuncional de 7 polegadas e um design inovador surpreendente. E agora a partir de R$ 84.900 com taxa zero. E mais, ele é o SUV com o menor valor de seguro alto do mercado. Você pensou que era só isso, amigão? Calma, ainda tem o Nissan March. Por R$ 37.990 com taxa zero ou planos em até 72 meses. Legal, né? Então acesse nissan.com.br, passe numa concessionária e faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan! Legal, é isso aí, esse é o Estádio 97, aqui na Energia 97, também no oferecimento do Extra. O Carnaval chegou no Extra e as ofertas não param de desfilar por aqui. Tudo pra sua festa ficar ainda mais completa. Pizza de mussarela, Sadia, 440 gramas, leve 3 por R$ 9,24 cada. Cerveja Brahma Chopp Lata, 269 ml. Com 15 unidades, na compra de duas caixas, você ganha 50% de desconto na segunda caixa. Nessa promoção, a lata sai por R$ 1,79, seu Bento. Opa, ó, esse aqui é importante. Recado pra mim, ó, que é frango a passarinho assado, temperado, congelado, Seara. 500, é verdade, em casa, chego lá à noite, frango a passarinho. Porra, com certeza. Frango a passarinho, um joguinho na TV, maravilha. Frango a passarinho, assado, temperado, congelado, da Seara, 500 gramas. Leve 3, por apenas R$ 9,24 cada. TV LED, 20 polegadas, Philco, precisamos comprar uma dessa aqui para trocar o monitor do Fábio aqui, precisa pôr uma dessa aqui. TV LED de 20 polegadas da Philco por apenas R$ 599,00 ou em 10, sem juros, de R$ 59,90 nos cartões extra. Ó, antena externa DTV por apenas R$ 119,90. E você pode parcelar em até 6 vezes sem juros nos cartões extra. É um carnaval de ofertas. Você não vai ficar fora dessa, né? Vem pro extra! Estágio 97. Já já os nossos convidados. Tá? Dois convidados. Já já, aqui ao vivo no Estádio 97. Vamos lá, continuando aqui com as manchetes do programa. No oferecimento da BV Financeira. Crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Aqui tem um bando de louco. Aqui tem um bando de louco. Ah, Corinthians. Mano, por que esse ânimo todo aí? Vamos aí, que o bagulho é louco, mano, é nóis. Vamos lá, olha só, enquanto tá treinando hoje na arena, hoje sim. Mudou um pouco a... Caíno mudou um pouco a... É agora, né, que os caras vêm treinar. Treinando lá, hoje também o Palmeiras com o Corinthians soltaram um vídeo, né, falando sobre os 100 anos. E o maior clássico do planeta, você viu, né? Não, e parece que já venceu, não vai nem ter o Festival de Cannes aí esse ano, porque exatamente. Esse vídeo já foi eleito. Exatamente, já foi eleito o melhor vídeo, já ganhou. Ó, inclusive já estão recusando CDs que estão chegando lá com aquelas vídeos de produções, etc e tal. É. Tá voltando pro remetente. Porque véio. Os caras falaram assim, esse vídeo é o concurso ganhou. Já era, zerou ganhou. O bagulho. Ganhou. Levou. Melhor vídeo. Aí precisa ver o maior quem... clássico, né? Quem maior clássico do planeta, amanhã, não tem pra ninguém. Mano. Mas... É. Você vê quem vai pro ataque amanhã, o Casinho ou o Jô? Então, essa é a principal dúvida aí do Carilli, né? Porque ele ainda pensa em manter o Jô aí na condição titular, o que eu acho que é um grave erro por parte dele. Eu entendo que nas participações que o Casim fez, ele foi muito mais efetivo do que o Jô. Ele é muito mais participativo do que o Jô. Então nada melhor do que você manter o cara. O Jô tem mais nome? Eu acho. O Jô, Domênico Gato, ele parece aqueles caras que saíram de uma endoscopia e tá cambaleando dentro de campo, é verdade. Não, sabe aqueles caras que saíram da endoscopia e o parente não tá lá pra esperar o cara sai meio vagando, parecendo um zumbi. Tá meio tonto. O Jô é isso, cara, sem posição dentro do gramado, a bola chega nele, bate na canela, as chances que ele tem ele não imagina, consegue guardar. Mano. Então, na boa, cara, pra não pegar a bode do Jô, eu acho que o cara ele tem até que preservar o jogador. Coloca o cara no banco, mantém o Casim. O Casim é um cara muito mais participativo, ele é mais efetivo, ele chama mais o jogo do que o Jô. Esforçado, né? O Jô, Motinha, com todo respeito a ele, mas na boa, cara, de todas as partidas que ele fez com a camisa do Corinthians, envolvendo até a Florida Cup até o exato momento, ele não convenceu em nenhuma. Mesmo naquele jogo que ele marcou o gol da vitória contra o Atlético o São Bento lá. Cara, na boa, mano, não dá pra botar fé. Não dá. Ainda mais esse jogo que o Corinthians perdeu pro Santo André, que ele perdeu aquele pênalti lá, que foi de forma ridícula, na minha opinião. Eu tô com o bode do Jô. Eu tô com o bode do cara. É a parte física, mano? Não é parte física, Mota, porque o Jô, quando ele foi contratado ano passado, o Corinthians ainda tava jogando o Campeonato Brasileiro. Ele começou a já fazer um trabalho de parte física no ano passado. Não é que ele fez igual aos jogadores, que ele ficou um mês parado, depois ele voltou, não. Ele tá trabalhando a parte física desde o ano passado. Em janeiro ele continuou treinando e na hora que o Corinthians foi pra fora da campo, ele já tava treinando. Parte física não é. Mas a aparência do jogo dentro de campo é que é um jogador cansado. Sim. Mas, teoricamente, não deveria estar cansado. Se ele tá treinando parte física desde o ano passado, aí você vai falar, treina uma coisa, jogo é outra. Concordo plenamente. Só que o cara que tá se condicionando desde o ano passado, treinando em coletivos junto com a equipe titular, o cara não consegue entrar no ritmo dos demais, desculpa. Carilli, na boa, você não tem que inventar. Você tem que manter ali a linha defensiva do jeito que tá. Você pega ali, ó. Inclusive, a linha defensiva do Corinthians é conhecida como pentágono, que ninguém passa. Você tem ali, ó. O não Fagner, é pentelho, não? Não. É pentágono. Você pega ali, ó. Fagner, o Balbuena, o Pablo e o Guilherme Arana. Meu Deus. Você vai jogar com um volante ali, que é o Gabriel. Vai ao lado dele, fácil, o Felipe Bastos. Aí você tem à frente dos dois volantes ali o Rodriguinho centralizado. Abertos ali, você tem numa ponta o Marlone, na outra ponta o Romero. E lá na frente, de centroavante, tem que ser o Casim. Essa é a melhor opção que o Corinthians tem hoje para colocar em campo. Eu colocaria ainda o Camacho no lugar do Felipe Bastos, mas o Camacho não pode jogar porque ele teve problema com o pai dele lá. O pai dele acabou falecendo naquele acidente e ele não pode jogar. Então, fora a escalação do Felipe Bastos, que eu ainda colocaria em xeque, porque o meu predileto hoje ali seria o Camacho, mas eu acho que na frente, cara, pra fazer a função de camisa 9, tem que ser o Casim. Tem que ser o Casim. O Jô, tudo bem que lá na frente ele possa ter uma nova oportunidade, reconquistar o espaço que perdeu, mas da mesma forma que eu falei do o ano passado com relação ao Walter, que ele tava melhor que o Cássio, eu falo hoje também aí com relação ao Casim. O Casim hoje é uma opção melhor do que a do Jô, cara. Na boa. Eu não sei porque treinadores gostam de se prender em cima de jogadores que têm um certo nome. Acabei de criticar aqui o Dorival Júnior com relação à escalação do Lucas muito, Lima. Né, mas independe, Mota. Se o cara não tá rendendo, tem que pôr no banco. Não tem que ficar preso. Ai, mas é o cara. Ai, mas é o fulano de tal que tem um certo nome. Que se lixe. Não tá jogando bola. Você olha vai o elenco, mano, de nome só tem ele. Né? Vai pro banco. Não, vai pro banco. E não teve golpe, né, mano? Não. E não teve golpe ontem. É, ontem não deram continuidade. Inclusive, já foi vetado pelo próprio conselho. Não chegou nem aí pra votação lá dos sócios. É, cancelaram aí o processo de impeachment contra o Roberto Andrade, presidente do Corinthians. Mas estava na cara, Mota, né? Nós já dissemos aqui em outras oportunidades que uma coisa é você ter um motivo cabal. Você fala, putz, agora é impeachment mesmo. Não tem como o cara se desvincular. Agora, a alegação apresentada pela oposição, na minha opinião, é fraca. Por mais que o Corinthians não tenha feito uma boa campanha no Campeonato Brasileiro do ano passado e errou muito, tá certo? O Roberto na administração dele, contratando inclusive esses jogadores aí, perebas que estão aí, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Guilherme, mas isso não é motivo para impeachment, nunca foi e nunca será. É, inclusive a oposição, quando começou a ver que aquele argumento principal deles estavam perdendo força, eles começaram a utilizar aí, ah, mas o marketing é fraco, ah, mas o Corinthians não tá tendo bom rendimento dentro de campo. Vá pro inferno, velho, vá pro inferno. A principal alegação, inclusive, era aquela lá com relação à assinatura da ata da reunião, ou das atas das reuniões, quando o Roberto ainda não era presidente, ele assinou de forma retroativa. Cara, na boa, mano, motivo fútil, banal, ele pode até ter errado aí, talvez aí por ter assinado, mas eu tenho certeza que não foi com a intenção de fazer. A oposição vai recorrer, mano, ou não? Ou morreu então, esse papo tem... aí? Então, tem... RG, eu conversei com uma pessoa ligada à oposição. É, tem alguns caras aí da oposição que disseram que vão recorrer na justiça para tentar viabilizar novamente o processo. Só que hoje a oposição está mais presa, talvez aí no final do mês que haverá a aprovação de contas ou não, do que em tentar desenterrar esse pedido de impeachment aí por essa alegação de ter assinado a ata sem ser o presidente. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97. Minha vida é você. Ah, é nóis. É, Domênico. Fala ainda. De nós, ai. Fala de nós aí. Vocês. De nós, né? Não, de nós. Pode falar de nós aí. Ó, amanhã ainda também sem pistas aí pro time, mas também não deve ser muito diferente do que foi no final de semana. Sem pistas. Porém, avançou Palmeiras e Grêmio sobre o Barros. Inclusive, acho que ele pode em definitivo. Em definitivo? É, ele pode em definitivo, tem contrato até julho de 2018. Certo. Mais um ano e pouquinho de contrato. Certo. Segundo informações, o Grêmio tá negando, mas tá rolando. Eu acho tá que vai rolando, rolar. E ele deve ir de vez. Tá bem forte essa informação. Já tava, agora ficou mais forte. Tá aí. Bem forte, né? Cara, na boa, será que é um dirigente do Inter que tá dirigindo o Grêmio agora? Mas é capaz dele jogar a bola lá. Quem é centroavante do Grêmio? Por quê, mano? O Barrios não é ruim, não. É o Luan, pô. É o Luan. Mas o Barrios não é ruim. Ah, mas o Mas dá pra jogar o Luan e o Barrios juntos. Ah, desculpa. Tá. O Barrios faz a parede. Eu colocaria ali. Eu não mexeria na dupla ali, Bolanhos e Luan. Eu deixaria os dois. Mas dá pra jogar os três. Aquele os Everton. Três. Não, mas aí não vai jogar, não. Mas dá pra jogar. O Everton, que inclusive era bom jogador, ele foi vendido, não foi, Sombra? Aquele Everton. Mas ele não é esse aí travante não, de centro, né? Olha, mas desculpa. De campo, ele foi o Barrios, ele não é ruim, gente. A questão é não que é o maluco, Domênico Gato, na ele boa. Ele é bom jogador. Mas, Domênico, ele foi ele bom. Ele tem o joelho de ele também, no né? Time paraguaio que ele atuava, ele foi bem. No Palmeiras não dá pra falar que ele foi bem. Ah, mano, ele fez gol no Palmeiras. Ah, mas Domênico. Ele não foi espetacular. Se mas ele fosse, jogou, se ele fosse jogador que você tá dizendo é? Que. Se que fosse era, outro time, você ia falar que é ruim. Não teria saído da forma como tá saindo. Não, mas eu não acho, juro pra vocês, eu não acho ruim. Eu não acho ele espetacular um jogador. Nossa, que fantástico. Não. Mas eu acho que ele é um bom jogador. É que nem jogar, ele joga, né? Então vamos lá. Pro Grêmio, eu acho que ele é muito bom jogador. Você acha? Eu acho que o Grêmio só tem o Luan. Mas acho que vai bem. O Grêmio contratou o Jael, pô. Quer ver? Pro Inter, Jael muito pro bom. Pro Corinthians, porra, sensacional. Sério, não tem ninguém. Ué? É, não sei, mas já o é... São Paulo não, o São Paulo deu Prato lá, aí não. Não, aí tem o Gilberto. O Santos, tem o Ricardo Oliveira. Nós temos o Gilberto então, também. Mas aí Gilberto tem o Ricardo Oliveira, entendeu, RG? Domingo, você tá de brincadeira, o Grêmio mas, contratou o Léo Moura, Bruno Cortez, já é o Cruel, agora tá levando o Barrios, na boa, mano. O Grêmio tá Libertadores, sim, cara. Pois é, mano, mas eu acho que é bom jogador. Você é louco, pai. Ah, não acho ruim, não. Você acha... Os nossos convidados, eles vão falar isso. Você, se você fosse diretor do Grêmio, você levaria o Barrios? Ah, eu acho o Barrios aquele centroavante acompanhante de luxo. Por quê? Que é isso? Muito caro pra usar só 90 minutos. É, não, de fato, ele ganha... É, aí, aí que tá. Aí você me pergunta, não... Mas não é nem o Palmeiras que paga, Lulu. Veja bem, Sombra. Não, tudo bem, mas o Grêmio vai ter que pagar, né? Não, sim. Mas... A não ser que tá ganhando, vai ganhar menos. Vai ganhar menos. Agora, Sombra, aí você me pergunta, o salário, aí, aí é que tá. Ah, mas isso não pode ser esquecido. Ah, mas tem me perguntando como jogador. Então, mas como jogador, ele joga no Grêmio, fácil. Joga no Corinthians, fácil. Joga no Inter, fácil. No Corinthians ele não tira o lugar do Cazinho. Eu acho que... Não tira, você tá louco. Bom, imagina. É melhor que o Cazinho. Cadê a relação? A relação... Ou não é melhor? Não é melhor. Você tá louco? Carreira internacional. Ele não é melhor que o Prato no São Paulo, não. Ou no Santos, Ricardo Oliveira, aí não. Cadê o custo-benefício? No Palmeiras hoje tem lá o Borja, tem o William, são caras que estão melhor. Tem o William. Tá certo. Ó, só falar uma coisa pra vocês. Não, eu tenho aqui o escalamento do Palmeiras contra as galinhas amanhã. Vamos lá. Aí sim. A única galinha que eu tô vendo aqui é a senhora. Juiz, aí não. Aí olha lá. Única. Vamos lá. Vai. No gol, Felipe Melo. Pega, Barô. Que gol, Felipe Melo? Você tá maluca? É isso, vó. Amanhã é facinho, deixa aqui. Ó. Não, vovó. Vai pro goleiro linha, velho? Vai, vai. Goleiro linha? E, ó, e sem luva. Tá deitando, hein, mano? E sem luva. Tá deitando, hein, aí você? Não, hein. Vamos pra zaga. É. Michel Bastos, Barrios, Alexandre e Rafael Veiga. Tá louca, velho? Ô, ô, você tá louca? Aí, quando acabou. Rafael Marques... É Guerra, Dudu, Willi e Keno. Joga com a menos já. Não. É o Zante, é o Zante. Mostra a mão pra mim. Tirar os caras. Mostra a mão pra mim. A minha mão é tudo enrugada já. O polegar é indicador todo amarelo. Eu te amo, viu? Você fumou um nessa velha. Não, não, mas tá louco, né? Essa velha fura eu vou com ela, viu, meu? De verdade. Tá certo. Essas foram as manchetes do Palmeiras aqui no Estádio 97, na Energia 97, no oferecimento de HDI Seguros. Diga. Não, pode falar, pode falar. Uma informação no Palmeiras, que não foi dito ontem, eu esqueci também, era pra ter falado ontem. O Mina, que era pra sair em janeiro do ano que vem, não sairá em janeiro. Ele vai sair julho. Julho. Foi prorrogado. Esse... Então é um reforço. Ele só sai depois da Copa, hein? É um ano e meio usando o jogador. Depois da Copa. Né? Tá? Ou. A informação continua. Ou vão tirar o jogador ali e vão pagar mais por isso, né? Porque o Barcelona tem grana. Agora, quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Bah! Sim. Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Hoje estamos recebendo aí. São convidados. Opa. Dois jogadores que fizeram parte da história do futebol brasileiro. Um mais ligado ao São Paulo Futebol Clube. O outro também muito ligado ao São Paulo, mas também, por que não, ao Palmeiras, seleção brasileira. Ao Santos também, né, pô? Ao Santos também. Estamos recebendo aí Miller e Pavão, seja bem-vindo. Tudo bem. Boa. Miller e Pavão. O Pavão nunca veio no programa, então hoje ele vai falar primeiro que o Miller. Muito obrigado pelo convite aí, Energia 97. Escuto essa rádio há anos já, adoro as músicas de vocês mesmo, também. Cara. Olha aí, ó, tá vendo? As melhores cara músicas. De menino, cara, né, tem bom gosto, velho. As melhores músicas, as músicas antigas. Cara, velho, tem bom gosto. Ah, pô, que legal, cooperou. É, cooperou, até da minha época, jogamos contra, né? Jogamos contra, sabia? Já chegou bem, né, menino? Quebrou ele. O cara já chegou chegando, hein, velho? Quanto você tem, Pavão? 43, eu falei. Pô, você tá com cara de menino, né, velho? 43. Você é estragado, né? Quantos anos você tem, Ale? Eu sou 7'3", o Pavão é 7'4", vou fazer 44. Pô, mas Ale, você tá mais estragado que o Pavão, cara. Tá bem mais estragado, velho. Trabalhei no sol um pouco, no fígado também. Ô, Pavão, o Motinha joga bem, Pavão? Joga bem, ele que me marcava. Não, ele era o fixo, era o pivô na época. Eu jogava no Paineiras, ele jogava na Água Branca. É isso aí, tá vendo? Bicho pegava. Ô, Motinha, você arrancava a pena aí do pavão? Não, mas não dá, muito pequeno, né, gente? Pode machucar. É o Raul Gil, o microfone de ouro, hein? Ô, pavão, você era amigo do André Luiz? Muito amigo do André Luiz. Porque o André Luiz vinha muito aqui na Rádio Energia nos anos 90. Quando a gente era lá na Doutor Arnaldo, verdade. Ele ia lá pra pegar música com a gente, cara. É verdade, ele chegava lá em casa com 50 CD lá da 97. Não só não só ele, como Palinha também. Palinha também. Palinha gosta dessas músicas. Ele gosta. É. Eita, nossa. Dance Music. Palinha nas festas. Que legal, então. Nas festas. Você já é nosso convidado, você vai lá, vou arrumar os ingressos pra você ir lá na festa do Energia na Veia. Show, obrigado. No próximo dia 25 de março, lá na Áudio Club. Demorou, legal, show. Legal. Cara, Miller, aí, velho. Já ganhou, hein? Hein, Miller? Pô, tudo imagina, bem, o vintaço tudo da bem, rádio gosta da programação, é cadastrado na rádio, velho. Não é não? É. Não sobrou nada pro Miller, velho. E o André Luiz, anda por onde? André Luiz tá na Califórnia, ele é tá mal, professor ele. Da base lá do time de San José. San José. Na Califórnia. E agora em junho ele tá de volta aí. É mesmo? É, pras férias. Ô, rapaz, obrigado. André, gente boa, a gente se fala todo dia, irmãozão. Manda um abraço pra ele. Manda sim. Boa. Beleza, gente. E boa. O Miller também, né? E aqui também, o Miller. O Miller já teve aqui no programa. Já teve aqui no programa. Mais recente, né? Já fez. Seja bem-vindo mais uma vez, viu, Miller? Ah, obrigado pelo convite, né? Segunda vez que eu estou aqui com vocês aí. É sempre um prazer. Boa. Muito legal. Vou falar uma coisa, hein? O Miller, que homem gostoso. Isso. Que homem bonito. Que isso, Aguinaldinho. Gostou, Aguinaldinho? Olha, vou falar com ele. Você vai trair o Dodô? Não é isso. Não. Quem é isso aí? Eu tinha uma loucura pelo Gotardo. Quando eu era mais jovem. Agora, olhando o Miller daqui, que menino bonito. O que você achou mais bonito, Guinaldinho? O quê? Ele é o Gotardo? Não, ele é o Pavão. No Miller. Olha, o Pavão, eu não gosto de menina jovem. O Pavão tem cara de moço, de mocinho pequeno. O Miller é aqueles homens com experiência, que dá barretada, dá madeirada. Eu vou no Miller. Olha, seja bem-vindo, viu, Miller? Sucesso pra você. Valeu. Eu não sei se você sabe, mas eu fui torneiro mecânico. Eu fui motorista sobre de Ângela Maria. Foi. Já contei pra vocês aqui? Não precisa. Não. Já, mil vezes não. Você contou. Domênica, não faz essa cara, eu sou sua. Não, fica com ele, pode trocar, fica à vontade. Epa, tá bom. Vai embora. Seja bem-vindo, Miller. Sai com a tua. Legal, olha, então estamos recebendo hoje o Miller e o Pavão. Hoje, nossos convidados aqui no Estádio 97. Inclusive, você pode mandar também as suas mensagens gravadas no nosso WhatsApp, no 94-353-0150. 94-353-0150. A pergunta, já que os dois são praticamente... O Miller, lógico, uma geração mais antiga, né? Dos minutos do Morumbi. E o Pavão, já de uma geração dos anos 90. Quem tomou mais bronca de Tele Santana? Eu acho que foi eu mesmo. Você, Pavão, você era meio protegido do Tele, não era? O pessoal fala que você era... É, ele chegava às vezes, falava, o pessoal falava, aí, Pavão, chegou seu pai chegou. Mas na hora que entrava em campo lá, o velho dava dura, ele era chato, mas ele era bom, né? Teve uma época também que eu fui comprar aquele carro lá, o Mitsubishi Eclipse, na época, eu e o Juninho Paulista. Aí quando a gente entrou no estacionamento, ele apontou o dedo lá pra rua, eu falei, o que será que é isso, né? Aí ele falou assim, pode ir lá devolver esse carro, que eu não quero você desse carro agora, não. Sério, cara? Eu fui lá, devolvi o carro lá, o Eclipse Mitsubishi, na época, 95. O cara devolveu o dinheiro de volta, tive que devolver o carro. Pô, você deu sorte que o cara ainda devolveu o dinheiro. Bora, deu sorte, hein? Mas o cara fez com deságio ou não? Ele falou assim, ó, já deu a volta no quarteirão, tá valendo menos? O cara deixava à vontade lá. O carro era fácil, assim, pra gente. Trocava toda hora. Muitas broncas na história, hein, Miller? Muitas broncas você tomou do Tele? Não, não tomava bronca do Tele, não, até porque era um jogador que eu decidia, então. Ele do Tele dizia assim: Raí, Palinha, Cafu e Miller. É, que teve um momento da década de 90 que a gente jogou. Chegou a jogar 3 vezes na semana, terça, quinta e domingo. Então chegava de terça pra quinta, era pouco tempo, né? Uhum. Tava com dor até no cabelo, né? Ele dizia assim, ó. Vocês quatro vão jogar com a perna só, o resto eu mudo, porque o resto é só carregador de pena. Mas vocês quatro, com a perna só, tem que jogar. Que coisa, hein? Moral, hein? Que moral, hein, cara? Porra, rapaz. É verdade, a gente se matava de treinar. Ô, Ale. Ele chegava só pro chute a gol. Treinava uma hora de coletivo. Uma hora de coletivo e chegava lá só pro chute a gol. Mas também chegava na hora do jogo, ele fazia. Decidia, né? Tem que decidir. Mas o jogador fica bravo, Pavão, quando ele vê uma situação dessa, dentro do elenco? É claro, o Miller, o Palinha, os caras aí eram os caras diferentes dentro do time. Mas quando você pega um time e você nota assim, que tá todo mundo no mesmo nível. Aí o treinador, ele gosta de dar uma moral pro jogador e não dá moral pros outros aí. O jogador fica olhando o treinador torto quando o cara pratica uma situação como essa? Nessa época a gente não tinha nem como olhar torto pra esses caras. Não, com relação ao Miller, tudo bem. Mas quando é um cara... Você pega Miller, Rivaldo, Romário, mas você pega aqueles times assim que você fala, mano, tá todo mundo no mesmo nível. E aí esse maluco vai ter essas boiadas. Nossa, os caras ficam putos. É mesmo? Ô, cara, pô. Olha lá, mano. Mais do que quer treinar menos e quer jogar, pô, os caras ficam putos. Aí é a hora de derrubar o treinador. Você vê que você joga quase igual ele, né? Aquele cara. É. Mas a tendência mesmo é que o treinador escolhe sempre o cara. O treinador sempre gosta mais de um do que do outro. Então. Ô Miller, a gente tava falando no começo do programa aqui que o São Paulo tá jogando muito, né? Jogou muito esses dias, né? E a gente tava até discutindo. Jogando muito de muito tempo, né? Não muito futebol. Explica direito. Ô tonto. Não, eu tô te ajudando, né? Sou empregado, seu repórter. E então a gente tava discutindo, até o Mano tava falando aí que o jogador hoje tem mais condições de fazer esses jogos menos de 48 horas e corre e faz um esforço demais e dá pique e tudo. Naquele tempo, você acha que os jogadores jogavam mais? Mais tempo? Assim, eu peguei assim, fases distintas, né? Porque na década de 90, os campos não eram tão bons quanto hoje, né? A gente ia jogar tipo, Sobradinho, Paraíba, porque o Campeonato Brasileiro antes tinha bastante times, não é como hoje enxugado. Então, nessa oportunidade, nessa época da década de 80, os campos eram, alguns campos eram muito ruins, até no interior de São Paulo, campo pesado, quer dizer, então... Quando você tinha bola pesada, campo pesado, a dificuldade era muito maior, né? Mas eu acho que... E o desgaste é maior. Hoje não. Hoje o jogador, claro, tudo é mais... Tudo é leve, né? A chuteira, o material esportivo... É mais campo, fácil, você acha hoje? Entendeu? Assim, eu acho que... nesse sentido, né? Em termos de estrutura, né? É claro que o nosso futebol, ele tá muito pobre, tecnicamente falando, né? Então, eu acredito que... Eu tava falando isso hoje no programa do Neto, que... Na oportunidade, nos anos 80, era a fita de vídeo. Eu assistia a fita de vídeo do Careca, do Cláudio Adão, do Reinaldo, do Jaiminho, do Pedro Rocha. Por quê? Porque eram jogadores, né? As pica mesmo, como diz o Carioca. Então eu via o posicionamento, como eles batiam na bola, como eles se movimentavam. Por quê? Porque eu tinha que ter referência para poder aprender e crescer dentro da minha profissão, entendeu? Sim. Então hoje o jogador ele não tem isso. O jogador coloca o fone no ouvido e vai ver a Shakira, vai ver a Anitta rebolada. Ninguém merece, né? Que jogador que gosta da Anitta? Fala, mãe. Só o Carioca, só a Globo gosta da Anitta. Ô Miller, Juninho Pernambucano aqui, queria te perguntar uma coisa. Joguei anos na França, por isso ainda restou um sotaque, pavão também. Sotaque. Você podia responder se for do seu interesse. Mas é pro Miller ou pro pavão? É para os dois. Para os dois. Para os dois. Você falou de qualidade de jogador. Pirlo se inspirou em mim. Ele mesmo disse. Quem? Pirlo, jogador de Itália. Pirlo. Pirlo. É que é com sotaque francês. Vocês não acham? Vocês não acham? Porque Miller também não era a maior especialidade dele, mas ele bateu falta. Você não acha que faltam jogadores melhores para bater falta hoje em dia? Pavon O e Miller podem responder. Pavon O. Sem dúvida, naquela época não tinha igual os batedores de falta aí. Marcelinho Carioca, o Neto, vários o Raí também, batia muito bem falta. Muitos jogadores, agora você não vê um cara especial, aquele que famoso em faltas, é difícil, não tá tendo não. E aí, Miller? Olha, eu sou saudosista, né? Eu tive o privilégio de jogar com o Zico, Falcão, Sócrates. Nossa, ninguém Leandro, nem desse saiu. Leandro tocava a bola assim, sem olhar pra bola. Quer dizer, então, poxa vida, ele tinha olho no pé, né? Entendeu? Então, hoje você vê esses jogadores do Cicinho, o Buffarini, ai, Jesus, Buffarini, Maicon, como é que faz? Aí você fica com raiva, entendeu? Então, mas mesmo assim, eu torço pelo Tricolor, né? Torço que o Tricolor vença hoje, deve vencer o São Bento. Mas infelizmente, como eu disse, o nosso futebol caiu tanto que, por 3 anos consecutivos... o melhor jogador do Campeonato Brasileiro foi o estrangeiro. É. Então, para você ver como a gente... É uma vergonha para nós termos jogadores estrangeiros se destacando, ficando rico aqui dentro. Você estava falando do Barros, né? O Barros ganha 900 pau por mês e não joga porra nenhuma. Então, quer dizer, então, o que acontece? Você tem que se contentar em ver o Barros no banco e, às vezes, nem é convocado e continua ídolo da torcida. Ainda então, fica isso, bravo por isso, isso é uma raiva para nós e tem que ser uma vergonha para os jogadores brasileiros. Mas dentro do teu achômetro, Miller, mudando, o Rogério decola como técnico? Tem tudo para decolar, né? É um cara inteligente, já começou por cima. É claro que na cultura nossa do nosso futebol é totalmente diferente da Europa, né? É, mas ele está começando por cima dentro de um clube que ele é ídolo e a torcida terá mais tolerância, paciência com ele. Isso é uma coisa legal para ele. Ele terá mais tempo para poder errar, para poder perder, para poder ser criticado, mas também vai ter muita mais oportunidade para poder acertar. Da torcida. Mas, ô Miller, voltando um pouquinho naquele assunto da falta de qualidade hoje do futebol brasileiro, ou a não tanta qualidade que nós vivemos e presenciamos aqui diariamente, a que fator você atribui o fato do Brasil hoje não ter mais aqueles jogadores diferenciados como tinha antigamente? Claro, você ainda tem o Fred, você tem o Robinho, você tem o Diego, você tem o Ricardo Oliveira, mas antigamente nós víamos um nível muito mais parelho dentro dos campeonatos do que nós temos hoje. Você tem aí times hoje que estão se destacando, que é o caso do Flamengo, Atlético Mineiro, o Cruzeiro montou um bom time, você tem o Santos, você tem o Palmeiras, mas não dá pra falar que o campeonato brasileiro hoje é nivelado, não é. Você até tem bons jogos aí, porque às vezes aí o jogo tá inflamado, o jogador acaba comprando uma polêmica que aconteceu na semana e o jogo passa a ser bom. Mas em termos de qualidade, o futebol brasileiro caiu muito, eu concordo com você. A que se deve esse fator? Claro que é um somatório de coisas, né? Primeiro que antes existia a lei do passe, o jogador ficava mais tempo no clube. E aí acabava o seu contrato e ele não perdia o vínculo. Isso é uma coisa. Sim. Com a extinção do passe, o jogador já não é mais refém do clube. É o clube que passou a ser refém do jogador. Então, tem uma cláusula na Lei Pelé que diz assim, que com 6 meses, você sabe disso, com 6 meses antes de acabar o contrato, você pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Antes, o jogador, a primeira coisa que ele era um degrau. Eu quero me firmar na equipe profissional, arrebentar e ir para a seleção brasileira. Hoje, o jogador na base diz assim, poxa, eu quero ir para a Europa. Ele nem quer passar para o time principal dele, onde ele está na base. E nem quer saber de seleção brasileira. É muito verdade. Bem. Então, o que acontece? A cabeça também do jogador mudou, entendeu? Antes eu jogava com bastante bandido, mas os caras resolviam, entendeu? Eu me lembro na Copa de 86, minha primeira Copa, a gente estava no vestiário e se aquecia no campo. A gente jogava, nós jogamos em Guadalajara, no Estádio Jalisco. E aí eu tô me trocando, molecote, eu, Branco, Silas, molecote do time, e eu peguei aquela geração de 82. Aí ali no canto assim, tava o Sócrates e o Júnior. Tomando uma cerveja, fumando, tá, resenhando, uma hora dessa partida. Caramba, que isso, cara. Pra mim era uma situação inusitada. E nós jogamos extremo contra a Espanha, quem fez o gol, ganhamos de 1-0, gol do Sócrates. Quer dizer, então, o jogador é mais bandido, mas só que chegar no campo ele resolvia. Resolvia. Tá entendendo? Hoje o jogador acaba o primeiro tempo e diz o quê? Pro repórter. Eu vou ver o que o professor vai dizer no vestiário. Ah, pelo amor de Deus. O jogador é muito bundão hoje em dia, né? Então o cara tem que assumir colaborar a também, bronca, né, dentro de campo, dizer assim, ó, tá uma merda, não estamos jogando porcaria nenhuma, mas vamos resolver, vamos mudar esse quadro porque não estamos bem. Vamos voltar pro segundo tempo, legal, bem, eu tenho que correr mais, eu tenho que me dedicar mais tecnicamente. Então eu acho que porque todo mundo vê que o time tá jogando mal, tá jogando bem, todo mundo, até meu filho. Mas aí que tá. Uma certa feita, o Nelsinho, o Tele Santana, não gostava dele, né? E o Tele Santana chegou pro Nelsinho e disse, tá vendo como é que é? Tá assim, assim, assim, assim, assim. Aí o Nelsinho ficou tão puto que ele disse assim, tá tudo bem, você já falou do problema, qual a solução? Mas, Miller, isso que você falou é fato, mas não tem também. Quais são os jogadores hoje que dentro de campo tem personalidade, tem moral para chegar no outro e dar um tipo de intimada dessa? Não tem mais Chicão nessa, não tem mais... Então, como eu te falei, tudo mudou, inclusive a cabeça. Eu sempre digo que a cabeça joga tanto quanto os pés. Então, o que acontece? Acontece que os jogadores hoje, é claro, você tem que respeitar o seu companheiro, aquela coisa toda que já sabe. Sim. Mas, dentro do vestiário ali, meu, dentro do campo, sempre digo, dentro do campo vale tudo, entendeu? É um vale tudo que... Tem que xingar o cara mesmo, tem que dar bronca, mas isso é normal. Os jogadores têm que se cobrar dentro de campo, isso é uma coisa bem natural, tá? Bem normal. Você falou a verdade. Agora o cara fica muito frutinho assim, não dá, mano. O time não vai. A garotada, tem muita gente nova, né? Ouvinte do Estádio 97, porque hoje a garotada conhece muito do futebol através de videogame, né? Sim. E, a meu ver, muitas vezes o videogame ele não é muito justo em relação às notas, né? Às vezes o jogador é melhor no videogame do que na vida real. A gente é da época que você não analisava jogador por videogame, né, Ale? Sim, era da época do telejogo, era só dois pauzinhos. Como é era que dois é? Pauzinhos. Oh, que gostoso. É. E vou te falar, gente, tá aqui hoje com o Miller. O Miller, na época, ele quando se transferiu pro exterior... Ele foi jogar no Torino, na Itália. Mesmo time onde jogou o Júnior, se eu não estou enganado. O Torino até hoje sempre foi um time mediano. Isso. Porém, simpático ao povo italiano por conta daquelas tragédias de Superga de 49, entendeu? Então, sempre que tinha 10 jogadores na seleção italiana. Era um puta time, entendeu? Então, por conta daquela tragédia, o time ficou. A Itália se sensibilizou com aquela tragédia e o Torino sempre foi um time, até hoje, simpático a todas as torcidas. Mas era um time mediano. Sem dúvida. Mas o que eu queria só traçar um paralelo. Na época, grandes jogadores, os maiores jogadores do futebol brasileiro, não foram atuar na Itália nos times de ponta. O Zico foi para Udinese. O Miller foi para Torino. O Júnior, que para mim foi um dos maiores laterais esquerdos que eu já vi jogar, foi jogar no Torino. O Sócrates foi para Fiorentina. Ou seja, a gente não via os jogadores indo para Inter, Milan ou Juventus. É, até porque o que acontece? No futebol italiano, o futebol italiano era a prima dona do futebol europeu. Era difícil um jogador brasileiro ir para a Itália. Haja vista que era assim, é bem Enéas, Juaride, falecido Dirceu, que jogou no Avelino, no Como, Cremonese, quer dizer. Então era muito difícil um brasileiro ir para o futebol italiano. Muito difícil. Aliás, a abundância difícil, não tinha. Era como difícil hoje. Já ir para a Europa. Exatamente. Né? Principalmente o futebol italiano, que quando eu cheguei no futebol italiano, todo time italiano tinha um, dois estrangeiros bons. Tinha o trio alemão, né, que era Bremer, Klinsmann e Matheus, na Inter. Tinha o Renato, tinha o Völler na Roma. Quer dizer, todo time italiano, na oportunidade quando eu fui, tinha grandes jogadores estrangeiros, que não acontecia isso há muito tempo. Tinha o Napoli do Maradona, que todo mundo conhecia na década de 80. Então era muito. O campeonato italiano ele era muito nivelado por cima. Sempre foi. É um campeonato extremamente difícil. Essa melhor eu queria chegar, Miller, que é uma coisa que assim, não é porque você está aqui hoje, mas eu costumo comentar com o pessoal, principalmente assim, que gosta do futebol da antiga, eu falo assim, isso é a minha opinião. Isso eu já falei algumas vezes. Na minha opinião, se você fosse um atleta hoje, você seria jogador de Barcelona e Real Madrid. Sim, essa é a minha opinião. Assim, não só eu, vários outros jogadores, Careca, Romário, Bebeto, Claudio Adão, Roberto Dinamite, entendeu? Sabe o que acontece? Eu sempre digo, eu falo para os meus filhos, eu falo para os meus amigos. O brasileiro, você sabe que ele não tem memória. Então eu falo assim, olha, quem viu, viu. Quem não viu, meu. Quem viu o Zico jogar no Maracanã, que ele fazia chover, olha, o único, uma certa feita, aplaudir o Neymar lá na Arena da Baixada. Aí os meus colegas, que eu sempre de resenha, perguntaram pra mim, você viu? Aplaudiram o Neymar em Curitiba e etc. Eu falei, isso não é novo pra mim. Porque todas as vezes que o Flamengo vinha jogar no Morumbi contra os grandes de São Paulo, todas as vezes, sem exceção de nenhum jogo, a torcida adversária aplaudia o Zico de pé. É verdade. É verdade. Ô Miller, só repassar pros ouvintes que não sabem, por exemplo, a gente fala hoje, hoje os times têm dificuldade em encontrar o jogador que sabe fazer gol. Verdade. Ou seja, o principal objetivo do futebol é fazer gols. E hoje a maior dificuldade dos times é encontrar quem saiba fazer gol. É uma coisa... Com certeza. É impressionante. Incrível, né? Hoje, quando você pega um jogador que faz um gol a cada três jogos, fala, esse tem um índice bom. Esse tem um índice bom. O Miller, no São Paulo, de 84 a 87, fez 45 gols em 80 jogos. Média de um mais cada... de um gol a cada dois jogos. Torino, de 34 para 75. Quase a mesma média. Voltou no São Paulo de 91 a 94, fez 53 gols em 91 jogos. Ora, deu mais que um aí. E o Miller não era um jogador que ficava parado dentro da área. E até porque também eu não era um jogador que tinha faro do gol. Eu gostava mais de dar um passe do que fazer um gol. Entendeu? Sabe o que acontece? Aquilo que eu falo, o Campeonato Brasileiro do ano passado, o artilheiro acho que não passou de 15 gols. É verdade. Fez 14, eu acho. O Robinho fez 12, 13 no Atlético, junto com o Fred, que fez 15, alguma coisa assim, mais ou menos uma coisa assim, na média que eu estou dizendo. Para você ver como o nosso futebol, tecnicamente, está pobre. Entendeu? E o Robinho foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, o Robinho nunca soube chutar. Ele nunca soube chutar. É verdade. Ele não é. E não nunca é foi titular em nenhuma equipe na Europa. Na Europa. Verdade. Se pegar a trajetória do Robinho na Europa, ele sempre foi banco de reserva na Europa. Real Madrid, Manchester. É verdade. E Milan. Entendeu? Então, para você ver como o nosso futebol está pobre. O Robinho já parando de jogar, assim como o Fred parando de jogar, foram os dois principais artilheiros do nosso Campeonato Brasileiro do ano passado. É. Então o que acontece? É que teve um probleminha do Gabriel Jesus, né? Ele ficou fora da seleção. E, mas mesmo perdão, assim, Ricardo Oliveira é, também. Mas é assim, né, Emílio? Mas tem assim, razão, não passou de 25 gols. 25 gols. Não, em, foi em menos, 30, né? Em 30, não, eu tô dizendo, não passou de 25 gols em 38 rodadas. É. Brincadeira, né? Então o que acontece? Você vê hoje muito o futebol assim, quando a bola fica lá e cá, aquele ping-pong, quer dizer, o nosso nível caiu muito. Hoje em dia, o treinador, o que ele faz? Ele fecha lá atrás, coloca quatro zagueiros, imita a Europa, coloca um jogador lá na frente, quer dizer... Então, se ganhar de 1-0, tá bom. Tá ótimo. Quantas vezes nós vimos o time do Tite ganhar de 1-0? Quantas vezes? Opa! Inúmeras! Porque ele segurava os quatro lá atrás e fazia os dois atacantes na beirada correr atrás do lateral. Quer dizer, para os laterais do Corinthians, na época, Fábio Santos e Wagner, era mamão com açúcar. Não batia lateral com lateral. Então tava tudo certo. Acabou. Então, quer dizer, então, hoje a gente vê muita correria, com certeza. Até você pega um campeonato A3, A2 e A1, a correria é a mesma. E a qualidade é quase que zero. Entendeu? Então a gente vê hoje o Palmeiras, que tem todas as qualidades de elenco, que pode a gente ver um bom futebol. O Dudu, que domingo jogou muito bem e tal. O Palmeiras fez a sua melhor partida no Campeonato Paulista, quer dizer, mas você olha pro Corinthians hoje. Palmeiras é favorito amanhã? Pelo jogar na casa do Corinthians. Pelo time que tem, eu digo. Eu acho que a mudança geográfica não interessa muito. Ô, Sombra, o Palmeiras tem mais vitória na casa do Corinthians do que os clássicos antigamente eram mais Morumbi. É, mas vocês ganharam uma roubada lá também. Então o que acontece? Roubada. Se você vê pelo time, sem dúvida nenhuma, o Palmeiras é favorito pra perder de vista. Agora, claro, a gente sabe que clássico, aquela coisa toda, entra a rivalidade, entra um momento especial. Iguala, né? Iguala nesse sentido. Mas a qualidade do Palmeiras não tem nada a ver com a do Corinthians. Você, quando passou pelo Palmeiras, fez 38 gols em 69 jogos. Olha a média. É alta. E era ele e o Luizão, hein? O ataque, olha, esse time do Palmeiras era sensacional. Sensacional. Djalminha no meio, hein, Miller? Rivaldo. Era fácil. Djalminha, Rivaldo. Djalminha, Rivaldo. Fábio Conceição e Luizão. Amaral. Foi o Palmeiras dos 106 gols? Foi. 102 em 50 jogos. Acho que o Palmeiras só perdeu para dois times, né? Pro Guarani e pro Grêmio, não foi? Guarani, Campinas... E Cruzeiro, não foi? Cruzeiro, e o Cruzeiro, a final da Copa do Brasil. É, Cruzeiro. Ó, tem aqui, viu, a escalação. Coisa rápida. Roberto Volone. Ouvindo você gostava do Miller, Robertinho? Pelo amor de Deus. Grande Miller. Obrigado, Miller. Porque eu, como jornalista, vi você fazer muitos gols pelo Palestra. Certo. Aliás... Com a minha mãozinha de dinossauro. Você, nos anos 80, quando o Miller surgiu, falava assim, um atacante selvagem. É um atacante bem lembrado, hein? Esse time aí era Veloso, Cafu, Sandro Blum, Kleber, Amaral, Júnior, Miller, grande Miller, selvagem. Que bonito. Eu falei isso mesmo? Falava. Olha o que o Chico Mangue fazia com a minha cabeça. Flávio Conceição, Luizão, Miguelminha, Rivaldo. Ele tinha Elivelto, Alex Alves. Não, mas o time era sensacional. É, tinha Flávio, o Ózio. Você era amigo do Ózio, Miller? Você lembra do Ózio? Marcos Ózio. Italiano. Ele não jogava nada, mas tinha uma mulher gostosa pra cacete. Ele era ruim mesmo, né? Agora, Miller, eu vou falar, acho que foi o time do Palmeiras que eu mais achei sensacional. Juro pra vocês. Eu vi jogar. E a história tem muitos times sensacionais. Mas os que eu vi jogar, esse foi um dos maiores times que eu vi. É, o Vanderlei conseguiu... a base praticamente já tava toda lá, né? Ele só trouxe o Jaminha Luizão e o Juninho da... Lá do Vitória, né? Quando o Juninho chegou, eu falei assim, Vanderlei, você se enganou. Porque isso tá mais pra camelô da 25 do que pra jogador. Né? Lateral esquerdo, né, Miriam? Olha, andando todo arrebentado, mal vestido, assim, todo troncho. Eu falei, Vanderlei, pelo amor de Deus, esse cara não joga bola, né? Tudo menos jogador. Mas aí ele queimou minha língua, porque na pré-temporada em Serra Negra ele começou a voar baixo, tocava e passava. O cara comia. Eu falei assim, olha, se você daqui 6 meses, se você continuar assim, você vai pra seleção brasileira e pra fora do país. E foi o que aconteceu. Ele foi pro Parma da Itália e depois pra seleção brasileira. Deitou. Legal. Eu lembro do jogo do Miller, Sombra, quando ele atuava ainda pelo Corinthians, cara. Ó, quem te ferrou aquela final lá foi o Maurício Brascurto, hein, ô Miller. Você tinha tudo pra... Contra o Grêmio na final da Copa do Brasil. Foi um dos piores perreiros que eu já passei em caravana de torcida. É mesmo? Eu fui pra Porto Alegre, Domenico. Nós saímos na frente, 2-0. 2-0, dois gols seus. O Miller marcou 2 gols na final da Copa do Brasil. Aí aquele Maurício Braço Corto tomou 2 gols do Luiz Mário. 2001. Eu fui pra Porto Alegre, Sombra, meu ônibus quebrou acho que umas 14 vezes na ida e umas 7 na volta. E os caras ameaçando o motorista morrendo de medo, porque os caras falando, a gente vai te matar se a gente não chegar em Porto Alegre. Eu demorei 23 horas pra chegar em Porto Alegre e 19 pra voltar, Domenico Gato. Nossa. Foi um dos piores perreios que eu passei na vida. E aí na volta, quando eles tomou uma surra do Grêmio no Morumbi. Foi 2x2 lá, né? Lá na ida foi 2x2. Lá foi 2x2 e aqui foi 3x1, né? 3x1 ou 2x0, coisa assim. Nossa. 3x1. E o Marcelinho Paraíba deitando naquele João Carlos. Fez gol na volta? Não, não. Eu machuquei no intervalo. Ah, você machucou. Aí eu tive que sair. Mas ali nós perdemos o título no primeiro jogo. O que aconteceu naquela final lá, Miller? Porque todo mundo fala, mas aconteceu alguma coisa de madrugada, porque houve aquela reunião aconteceu dos jogadores mesmo. Aí. Aconteceu mesmo? O que pegou ali? É que os caras, assim, o jogador de futebol... Tinha mulher no hotel? Então, o jogador de futebol, até certo ponto, não generalizando, mas tem uns caras que são um Zé Mané da vida, entendeu? Sim. Então, na véspera do jogo, eles levaram algumas mulheres lá pro hotel, a gente constava que no Paulista Wall Street. Aí eles levaram umas 5 guerreiras lá, né? Cinco mulheres de família. As primas. Exatamente. Pode profissionais. Pode colocar qualquer nome. As primas. Eu acho prima. E aí, poxa, ali só fica, a gente ficava no 25º. Elas se hospedaram, parece que no outro andar. O Vanderlei não é bobo, né? Daí olhou. Aí, quer dizer... Já entendeu. É, exatamente. Aí, 2 da manhã, ele reuniu todo mundo. Deu uma dura na gente. Caramba, tá. Por quê? Tem jogador que 11 da noite tá dormindo. Sim. Quer dizer, a maioria dorme, né? Então, 2 da manhã, ele reuniu a gente, deu uma dura, xingou o caramba, tá? Falei, pô, brincadeira, tem que passar por isso. Então, todos nós atribuímos também a nossa derrota pro Grêmio no outro dia por conta dessa parada aí na concentração, de mulher, de reunião, 2 da manhã, quer dizer, então, quer dizer, uma coisa atípica, né, que aconteceu, porque, pô, ficamos 40 minutos tomando dura lá, entendeu? Pô, parece... Pelos outros não dá, né? É, pelo amor de Deus. Então aconteceu realmente isso mesmo, na concentração. E aí nós fomos punidos no outro dia, né? Dentro de campo. No outro dia teve uma reunião, a tarde toda a reunião. A gente ia fazer um torneio em Maceió. Aí uma tarde toda a reunião com o Vanderlei no vestiário, jogadores, tá, ele com papel na mão. E ficou, enrolou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas da noite. E ele, porque ele queria que os jogadores confessassem, né? Sim. Quem foi tava com a mulherada. Quem foi o autor. Mas ele já sabia, isso que eu fiquei puto, entendeu? Ele já sabia, você já sabia, já meu, pedala, já corta, meu. É. Pô, 5 horas de reunião, meu. Aí ele pegou, aí acho que foi o Ricardinho falou assim, eu chamei a mulher. Aí o Rogério, eu também chamei. Aí eu acho que o João Carlos, eu também chamei. Acho que uns 4 ou 5, né? Aí eu olhei assim, eu conheço o Vanderlei, aí eu olhei assim e falei assim, ele não vai fazer nada. Porque a maioria dos caras que tava com a mulherada, era tudo peixe dele. Tá. Entendeu? Aí não dá. Tem filho que o pai ama, tem outro, ele deposita o seu amor. Entendeu? Então como Ricardinho era peixe dele, então ele falou assim, tá bom, eu vou ouvir a punição que eu vou dar. Aí o Marcelinho falou assim, por menos eu vou afastado 15 dias. Então o que acontece? Aí eu vi que o Vanderlei não ia fazer nada, eu vi, conheço ele, e tanto é que ele não fez. Nada? Não fez nada, ia pra esse torneio em Maceió, eu falei assim, Vanderlei, negócio assim, que eu vou embora. Aí ele assustou assim, pô, mas você vai embora, vai me deixar? Eu falei, não, você já não é mais o mesmo. Daqui a pouco eu sei que você e o Marcelinho vão se estrepar aí, os dois, porque os dois não estão se suportando, mas daqui a pouco vocês vão brigar com o outro, tá? Ele falou, não, que isso? Eu falei, ah, tá bom, deixa, então beleza, então. Aí eu fui pro São Caetano, deu 15 dias, deu aquele rolo com Marcelinho, caramba. Tá, falou, eu falei, eu te disse. Tá. Aí os caras me ligando, né, os jogadores, pô, meu, ainda bem que você falou, tá, ele me ligou, tal. Tá. Eu falei assim, bom. Tá, não falei nada demais, só era uma tragédia anunciada. Já sabia, era um barril de pó. Você gostou da história do Miller? Tava bonita. Tava uma vez, Miller. Comendo a história, essa história é boa. Você tem história com Miller? Não, o Miller não tava, não. Tava, não. Tava na concentração do hotel, tava eu, Marcelinho. Você tá entendendo tudo, Miller? Tava o Rincon também. Tava no 20º andar. Aí. Eles chamaram as primas, né? A gente ia tomar madeirada no Vigésimo. Só vê umas guerreiras lá. Umas guerreiras. E o Rincon no meio do futebol, me lembrava, tá lá pra grande, o Rincon. Tá sarova. Ninguém fala disso, tá fissurado, hein? A terceira pé. Opa, vamos ver essa história aí. Tá fissurado. Aí começou a madeirar a menina. A menina bateu no elevador. O elevador caiu com ela. Você tá de brincadeira. Tá louco? O elevador caiu, veio arrebentando no fosso. Você tá mentindo, não é possível. Isso é mentira. Isso é mentira. Você tá mentindo. É real. Quando ela ia explodir, vai. O que aconteceu? Ela segurou na saroba do Ringon. Isso se salvou? O que é isso? O Ricardinho tava junto também. Eu não vou falar o nome, porque esse boleiro é meu parceiro. Mas a gente foi... Acho que a gente foi jogar em Porto Alegre. Foi em Porto Alegre. Aí depois do jogo, não, tem o Gruta Azul, né? Aquela zona legal, famosa, boleiro, tá? Aí acabou o jogo, né? Nós fomos pro Gruta Azul, cada um pegou a sua mina, tá? E foi pro hotel, aquela coisa toda, tá? Aí ele tava com a menina na cama lá, tá. Ele não percebeu, estourou a camisinha. Ih! Aí ele ficou desesperado, ele no corredor. Eu falei assim, o que foi, meu? Não, eu preciso levar essa mulher pra fazer o exame. Eu falei, por quê, meu? Não, porque eu estourou a camisinha, não percebi, tá? A mulher falou, você tá de brincadeira comigo? Fazer exame com essa menina, você se vira. Paga pensão, né? Paga pensão. Agora, Miriam, você falou de jogador, pô, que pegava as guerreiras na concentração. Já presenciou técnico? Várias vezes. Professor gostava mais que lasanha. Que isso? É? E o Pavão, já pegou muita guerreira ou não? Pavão, ele pegava umas naves, Pavão era fogo. Pegador mesmo. É verdade que você era o cara que mais recebia carta lá no São Paulo? É, tinha recordes de carta lá no Urumbi, no CT. Acho que era eu, o Caio Ribeiro e o Tele Santana. Recordista de carta lá. Jameli também. O KT também era da tua época. KT, recebia bastante carta. Eu recebi uma carta de 150 metros. E ficou no campo inteiro assim. Uma pança. Você era um minuto. Uma mina era presa ou era zoada? É, mais ou menos, minha boca. Mais ou menos, a gente. Dá pra perder meia hora. Pra fazer uma carta de 150 metros, hein, Pavão? Muita paixão, hein? A carta do passado é o WhatsApp de hoje, né? É, é verdade. Vem com virilha, vem com aquela coisa mais. Vem o nude. Né? Vem o nude. Ale, a carta vinha com você nude. Você que pegou o lugar do Domênico na avaliação de atletas. Sim. Quem você acha que é mais bonito, Caio Ribeiro ou Pavão? Ah, eu gosto mais do Pavão, cara. O Caio Pavão é um galã gourmet, né? O Pavão é mais guerreiro, assim. Mais guerreiro. É. Raiz, né? Isso, raiz. Isso aí não recusa, não. Isso aí. Aqui agora ele tá mais parado que Saci de patinete, né? Tá casado, tá morto, então. Mas na época dele era guerreiro, viu? Tá certo. O Caio era da Independente, sabia? O Caio? É. É mesmo? Sabia, não. Imagina o Caio puxando um grito. Imagina, cara. O Caio. Ah, você tá de sacanagem, Miller. Ele ia no meio da Independente lá. Ah, bom. Porque, pô, imagina o Caio no meio. Por favor, vamos gritar, gente. Imagina o Caio sem falar palavrão, por favor. Imagina o Caio na hora que passa a perna do santo no meio da arquibancada lá. O negócio aceso lá, hein, velho. Imagina, você é louco. Caio apaga, é contra a lei. Olha, corintianos que ligarem hoje aqui no Estádio 97 vão ganhar vaga na torcida Estádio 97. Temos uma única vaga, uma última vaga para você ir na torcida Estádio 97, lá no camarote único, para assistir Corinthians e Palmeiras. Aliás, o Mano vai acompanhar a galera. Muito bacana, hein, mano? Aê, mano! Vamos lá, os caras. Então, o corintiano que ligar vai ganhar essa vaga aqui no Estádio 97. Também, quem ligar e disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Xtreme, tá? E nós vamos sortear hoje, ao final do programa também, um camarote para um casal no camarote Confraria, aí lá no Sambódromo, opa, Carnaval de São Paulo aí. Confraria. É verdade. Vamos sortear o final do programa, tá bom? A bateria ali e é um camarote familiar. Então é data FIFA. Não é... Mas quando você fala familiar é de verdade, não é uma ironia, sim, é de verdade. É camarote é corporativo familiar. Barra familiar, então é data FIFA, é jogo oficial, nada de bagaço. Viu, Rudy? Nada de bagaço, pra ir com a encrencona mesmo. O Rudy falando, não, eu posso ir, vai dar problema. Não, o Rudy lá não dá, vai ele dar não problema. Ele não passa na peneira. O Rudy cola no banheiro e não sai mais, velho. Posso ir, sai mais. Deixa eu ir com a Lê. Não, com a Lê não. Com a Lê não. Com a Lê não vai dar. Esse Alê vai, com esse Alê vai uma encrenca danada. Mas a gente pode ir como amigo. Sim, mas eu não tenho condição. Eu sou Alê. Ô, Sombra. Oi. E aproveitar que o Miller tá aí. Pavão também, mas é que o Miller tá sempre no programa do Neto lá. Ah. E a gente vai reprisar depois o quadro. Ah, daqui a pouco nós vamos ter que o reprise do programa do Neto aqui no estádio, os donos da bola? A gente não deu apelido pro Neto ainda, mas eu sou o dono da bola. Que então daqui a pouco a gente vai ter aqui no Estádio 97, tá bom? Estádio 97, que também tem oferecimento extra, você merece extra economia, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Hoje só os ouvintes que nunca entraram ao vivo no ar, a famosa terceira. terça-feira dos ouvintes virgens, tá bom? É isso aí, liga aí. Sabe quem gosta de ouvir estádio? Você não sabia? O Maldonado. Grande Maldonado. Maldonado. Maldonado. Maldonado é ouvinte do estádio 97. Grande Maldonado. Sabe que eu trombei aí faz uns 10 dias, mano? Não. O Fabiano, mano. Lembra o Fabiano, que era volante de São Paulo também? Lá no... na Vila Maria, mano. Genro do Luxo. É, o Fabiano. Trombei. Já teve aqui com a gente. Sim, com certeza. Mandar um abraço geral aí também. Boa. É isso aí. Vamos lá, vai tocar o nosso Asdrubal. Que é isso, mano? Alô, Dudu. Esse cachorro tá com problema. É, o cachorro. Alô? Alô? Quem fala? Thiago. Thiago com TH ou sem um H? Com H. É Thiago do quê? Thiago Figueiredo Lopes de Souza. Lopes de Souza. Quantos anos você tem, Thiago? Tenho 32. 3.2 hoje, RG. Fica, hoje eu não sei, mas domingo lá, os blocos lá na Vila Madalena, eles passaram cantando lá, velho. É? Cantando com ele. Thiago, tô em cima, tô embaixo. Muito bom. Salvou a hora. O que foi? O Carlos Alberto tava rindo, eu acompanhei aqui. Para. E qual que é o bairro que você mora aí, velhinho? O Benja tá aí hoje? Amigo! Ainda não chegou, não. Tá chovendo, amigo. Aí, ó. Tô preso no trampo. Aí, do lado da Pimpolini. Almeida Santos, sem número. Mas, peraí. É pra esquerda ou pra direita, indo da Paulista? É pra direita. Ah, então você está bem longe. A Pimpolini é pra esquerda. Exatamente, na rua do Hipódromo, perto do Juventus. Do time do Juventus. Mas essa deve ser alguma filial, porque Pimpolini, a original é na Alameda Santos sem número. Aí, é só entrega. Você pega o delivery. Tem uma pequena cozinha, que grande Dom Carlos Pimpolini fez uma cozinha pra fabricarmos o temaki de nhoque. Nossa, temaki de nhoque, velho. Que horror. Que nojo. E aí, amigão, que time você torce? Corinthians. Ah, Coringão, Coringão. Ô, amigão. Amigão? Opa. A principal dúvida do Carilli aí é quem ele vai colocar no ataque do Corinthians amanhã. Quem você acha que deve ser o centroavante, cara? O Jô ou o Cazinho? Cazinho. É, então, cara, eu também concordo contigo. Acabaram as perguntas, próximo vídeo. Não, muito pelo contrário, eu também acho, amigão. Eu concordo contigo, mas eu acho que o Carilli não vai ter, talvez, essa percepção que nós temos, não. Eu acho que ele vai privilegiar o jogador que tem mais nome ali. Que é complicado também, né? Inclusive, fazer uma pergunta, temos aqui como convidado hoje, amigão, o Miller e o Pavão. Mas, antes de encaminhar a sua pergunta aí, se você tiver alguma, vai pensando em alguma. Miller, é complicado, né, nessa situação aí que o Carilli se encontra aí. É um treinador que tá chegando agora. Ele tem a opção de colocar o Jô e ele tem a opção de colocar o Cazim. Apesar de eu entender que o Cazim hoje é mais jogador do que o Jô, ele tem participado mais do que o Jô, é um cara mais ativo, mais participativo dentro de campo, mas imagina a situação do treinador. É um cara que tá chegando agora, já vai vetar um cara que tem um certo nome, um cara que veio para ser talvez a referência do ataque, um cara que ganha mais que todo mundo ali, ou pelo menos é um dos principais salários do elenco do time. O que o treinador faz numa sinuca de bico dessa daí? Pro Carilli, que tá começando agora, ele já tem que demonstrar ou mostrar a sua personalidade e aquilo que ele acha que é certo. O que ele acha que é certo, que eu não sei o que ele acha que é certo, mas o que eu acho que é certo é o seguinte. É que o Jô, meu, já deu. O Jô que tinha que dar, ele deu no Atlético Mineiro. Então, aquele Jô do Atlético Mineiro, você nunca mais vai ver. É porque ele jogava ao lado do Ronaldinho, não. Teve um pico de audiência, do Bernard, né? Exatamente. Pô, nada mal. Teve lampejos. É. Teve um bom jogador. Pico então, de audiência e acabou. Como só tem os dois, eu prefiro o Cazinho. E você, Pavão, o que você acha que o cara ele deve fazer? Você acha que ele deve manter aí o Cazinho como titular? Ou você acha que o Jô tem mais nome, é um dos principais jogadores do elenco e dá mais um voto de confiança pro Jô? Deve manter o Cazinho como titular. Na minha opinião, cada um tem sua opinião. Acho que sim, que o Jô é um bom nome, assim, mas acho que é ex-jogador já. Então acho que o Cazinho tem que manter tem que dar moral pro cara. Porque se for pensar em termos de investimento, o Guilherme tem que jogar, o Giovanni Augusto tem que jogar, porque tu ganha 400, 500 pau por mês. O Jô nem se fala, o investimento do Jô foi 20 milhões. Todo mundo sabe disso, não tô falando novidade não, entendeu? 20 milhões foi o que o São Paulo deu pra pagar o prato? Não, mas é no período de contrato. Entendi. Exatamente, o pacote 20 milhões. Entendi. Quer dizer, então se você for ver por esse lado, o Jô tem que entrar jogando amanhã. E aí, amigão, você tem alguma pergunta pra fazer pro Miller e pro Pavão, que são os nossos convidados hoje aqui no Estádio 97? Ah, tem uma pergunta pro Miller, né? Ele jogou em vários timaços, né? jogou no nosso Corinthians, mas acho que no, na época não era um time tão bom. Qual time que ele jogou, né? Que ele tem mais, que foi o melhor time que ele entendeu que ele jogou, né? Qual o melhor time que ele jogou? Ô meu parceiro, prazer em falar contigo. Tudo bom, Miller? Tudo bem? Eu claro que a minha identificação com o São Paulo é muito maior. Eu joguei por 10 anos no São Paulo. Eu fui revelado lá e ganhei mais de 12 títulos pelo clube, entendeu? Joguei no Santos e tive uma excelente fase e não ganhei nenhum título. Joguei pelo São Caetano, pela Portuguesa, joguei no Cruzeiro, que é um timaço que eu amo muito, o Cruzeiro, estrutura maravilhosa. Não joguei no Corinthians porque eu cheguei lá já em fim de carreira, aquela coisa toda, mas o time era bom. Eu cheguei em 2001 e o time foi campeão paulista, na oportunidade. O time era bom. Eu que cheguei em final de carreira, mas o São Paulo é a identificação maior por conta de uma década jogando pelo clube. Posso fazer só mais uma pergunta? Claro. Diga. Miller, você foi campeão mundial, acho que é o ápice de todo jogador, né? Depois que você ganha um título mundial, como que fica, assim, a aspiração de continuar e se manter no auge? Queria saber um pouco da experiência, depois de, ainda mais com aquele gol antológico que você fez. Como que é pós, né? Eu acho que você entra no... um ápice da carreira dos jogadores, que é o máximo que pode se alcançar. Só um parênteses para ilustrar, né? O Miller foi campeão mundial pelo São Paulo em 92, 93 e campeão pela seleção brasileira em 94, mundial também, né? Sabe o que acontece? Tem um ditado na bola que diz assim: o difícil não é subir, o difícil é se manter lá em cima. E é bem verdade isso, entendeu? Uhum. Uma certa feita eu estava lendo um livro de Alexandre, a história de Alexandre o Grande. Olá, eu sou Alê. Ele chega numa colina e começa a chorar. Aí os seus subalternos olham para ele e dizem: mas Alexandre o Grande, por que você está chorando? Ele diz: eu estou chorando porque não existe mais terra para conquistar. Então o que acontece? Ele era um cara que nunca perdeu a sua vontade de estar sempre conquistando as coisas. Então o jogador, independente de título mundial, pelo clube ou pela seleção brasileira, ele tem que dar sequência no seu trabalho, porque eu sempre disse isso e aprendi e sempre vivi isso, né? Qual o seu título mais importante? O meu título mais importante é o que virá, é o que está chegando. Porque os outros que passaram eu já conquistei. Então é importante o jogador não perder essa concentração e essa vontade de sempre alcançar coisas maiores. Miller, na extensão da pergunta do ouvinte, Miller, como é que você se sente como um ex-jogador, como consciente do cara bom que foi jogando bola? Você escuta hoje, por exemplo, esses caras aí ganhando, não importa, antes, mais 400, 500, 1 milhão, aí o cara está desmotivado. O que leva para o jogador profissional ganhando uma puta bala, jogando num time grande, ficar desmotivado? Aquilo que eu falei, o futebol mudou muito, né? Eu não vejo nenhum problema o jogador ganhar 500, 600, 700 pau por mês, entendeu? Aí é mérito dele e do empresário dele, entendeu? Então acho que isso aí não vejo nada de errado. O que o jogador não pode é ter, como você disse, né? Aquela... parece uma moça, entendeu? Tem que, ganhando essa grana que tem, jogando num time grande como Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, o cara tem que ter vontade de todo jogo, porque, não tem coisa melhor para um jogador de futebol do que jogar futebol. É o que ele queria, né? O que ele escolheu é inadmissível, né, cara? O cara tá num time grande, tá desmotivado. Pô. É aquilo que eu falei, né? Quando tá passando imagens no nosso site do jogo lá do São Paulo, né? O Miller jogando. E, inclusive, Miller, um ouvinte nosso aqui, o Igor Mendonça, ele manda uma pergunta aqui, falando qual que foi o trio mais difícil que você enfrentou na Itália. Aquele da Internazionale com o Bremer, com o Matal e o Klinsmann, o do Milan com o Van Basten, com o Gullit ou com o Riccardi, ou do Napoli de Careca, Maradona e Carnevale? O trio de Napoli, né? Com certeza. É. Maradona era, na oportunidade, o melhor jogador do mundo, e provou isso na Copa de 86, depois deu sequência do seu grande futebol, jogando pelo Napoli. Então o trio que não dava para parar era Alemão, Careca e Maradona, com certeza. Apesar de que o Van Basten jogou muita bola no Milan. Pena que um miserável de um médico operou ele errado no tornozelo e... Ah, foi um erro de médico? Um erro médico. E aí não teve o organismo, né? O organismo não aceitou, né, o implante lá dos pinos. E aí E é uma complicação, não conseguiu mais voltar para jogar. Infelizmente, porque o Marco Van Basten, depois do Careca, jogou muita bola. Ô, Thiago. Oi, oi. Amanhã é pedreira total, hein? Ô, amigão. É, eu já queria garantir já a minha vaga amanhã. Ah, é? Mas você tem que falar alguma coisa. Ah, então. É, um pouco de nervoso, mas só certo. Não, respira. Respira e fala a frase. Isso, respira. Respira fundo. A frase é chupa Domênico. Ele tá Domênico, nervoso porque contra o Parmeira. Tá louco? Ô, Lolo, ele tá com medo do jogo já, tá nervoso. É, lógico, lógico. Não, não, não. Quem tá amanhã... mijado aqui é você, ô, velho. Ah, não, isso, velho. Tá usando fralda. Não vai perder. Eu tô com incontinência. Não vai perder de pouco, né? Mas, ô, amigão... É, inclusive tem um tabu aí, mano, que o Corinthians tá precisando quebrar também, mano. Ah, tá vendo, garoto? Tem acho que umas 5, 6 partidas que o Corinthians não ganha da porcada aí também, mano. Exatamente, por isso que amanhã a gente não vai perder, vai pra cima. Qual a frase? E você tem que falar a frase, qual que é a frase? Vou falar, eu quero ir na torcida do estádio 97. Boa. No camarote único. Boa, isso aí, mano, garantiu sua vaga. Chegou. Mas, mano, você garantiu sua última vaga aqui, tá certo? Não adianta mais corintianos ligarem falando a frase, porque infelizmente... encerraram-se. E não esqueça de smoking, tá, cara? Traz de gala. Sem chinelo, hein? Traz de gala amanhã. A torcida única está 97 e vê o Parmeira passar o carro. Cala a boca, é isso aí. Bispo. Pode ir lá, velho. Os caras vão te pegar, velho. E vamos passar o carro mesmo. Ô, amigão. Não vou ter dó, não, hein? Com relação ao time do Corinthians, mano. Eu entendo que o Fábio Carille está conseguindo marcar o território dele. É um técnico que, infelizmente, ele não tem aí o. A predileção da mídia, ele não tem a predileção da mídia, porque pegam no pé dele direto. Infelizmente, a mídia tem boa vontade com alguns treinadores e não tem com outros. Mas eu acho que o Carille, cara, ele tem que ter um voto de confiança por parte da diretoria e da torcida também. Eu acho que a torcida do Corinthians tem que ter uma certa paciência, mesmo que o Corinthians não apresente alguns bons resultados. Mas, cara, é melhor você dar um voto de confiança para quem já conhece o clube, conhece os jogadores e conhece a torcida, do que investir num treinador aí que não sabe o que é o Corinthians e que demore muito mais tempo para conseguir engrenar um trabalho. O que você pensa a respeito da permanência do Carille no cargo? Com certeza, concordo com você. Pô, ele conviveu com o Tite aí durante 5 anos. Se não aprender alguma coisa com o Tite, é complicado. Mas eu confio também que... Mas assim, ele tem que conquistar e ele vai conquistar. Dá tempo para ele poder trabalhar. Uhum. O que eu gostei bastante foi até no primeiro jogo lá na Copa da Florida Cup, que o Corinthians jogou contra o Vasco, jogaram dois times, né, ele trocou os dois, o time uma vez por todos os jogadores e ele conseguiu manter um padrão. Então... Agora, só que assim, ali foi o começo, tudo, e agora é pra valer e as coisas começam a ter que... ele tem que mostrar mesmo que ele treinou, colocar em prática. Aí fica mais difícil, porque são vários fatores. O time, eu acho que o time do 1-11 é um time bom, não é um time ótimo, mas tem algumas peças que você mantendo elas e o Jadson chegando... É possível você colocar um padrão no time, a gente não vai dar show, mas pelo menos vai conseguir manter um certo padrão e aí ganhando jogos e vai ganhando confiança durante a temporada. Mas você é prolixo, hein, Vitor? Deixa eu perguntar uma coisa. Eu tô quase dormindo aqui. Ó, deixa eu perguntar uma coisa. Ô, prolixo. O Marlon tem que ser titular. É isso aí que eu pergunto. Ah. Porque eu vi o Miller. O Miller, aqui o José. Qual é o meu apelido? José Mistério. José Mistério. Miller, aqui é o meu apelido. Eu narrei muito gol do Miller. Uma fase muito boa da minha vida. E emocionante, inclusive. Não, de verdade. Agora, o Corinthians, viu, Miller? Fala pra gente. O Corinthians é um com o Malone e outro sem, né? Porque quando o Malone não tá, o Corinthians é horrível. Quando o Malone. De novo isso. Olha o Malone, Miller. Se o Malone tivesse na Copa de 2010. O Brasil teria ganhado muito fácil. 2014 era pra ele ter sido o ponta direita do Brasil. Você não acha, Malone? O maior jogador do Miller, o maior jogador. Até confundido. Tá meio confuso, hein, velho? Você acha ou não acha? Você tá induzindo o Malone, Miller a responder o que você quer, é isso? É com você, Miller. Olha, eu nem vou responder essa pergunta, porque eu acho o Malone um jogador muito meia-boca mesmo. Olha, se eu fosse o Carille, sabe o que eu fazia? Okay. Amanhã? Pedir as contas. Eu colocava 3 volantes. E deixava o Jackson livre. O Jackson joga. Bom, ele demonstrou interesse, eu quero jogar. Mas o Carille falou que não vai pôr ele pra jogar, não. Ele falou que não tá na forma ideal. Ele falou que, inclusive, pode ser que seja só contra o Brusque. Ele tá parecendo a grávida, ele tá batendo. O Jadson sem forma é melhor do que todos esses com forma. Então eu colocaria o Jadson e botaria o Casim junto com o Romero lá na frente. É a melhor formação pro Corinthians, até porque precisa reforçar o meio campo. Que é o time do Palmeiras. É a menos pior, não é melhor, né? Exatamente. Aliás, eu quero ver aí como é que o Felipe Melo, que acha que é valentão, vai se portar num clássico. Nossa, eu quero... Para, mano. Esse eu quero ver a hora que o Romero dá uma encarada nele. Isso, por favor. Aquele cabelo de Playmobil que ele tem. Você tá de brincadeira, RG. Acho que o Felipe tá sendo fã. O dobro do tamanho do pavão, velho. Amanhã nós estamos só no sofá assistindo. O quê? Mas muito queijinho, muita gelada. Mas que amanhã é uma expulsão. Sonzinha nesse jogo cai bem, cai, vai. Oh, tá bom, o Felipe Melo é o dobro do seu tamanho? Todos os jogadores é o dobro do meu tamanho. Como é que você fazia? Bota, só quando eu jogava... Ele é muito baixinho, cara. Como é que você fazia? Quando eu jogava, eu ia dar entrevista lá na saída do estádio, aí o cara falava, pô, meu, você que tava jogando lá dentro, pô, a televisão parece alto, forte. Eu falei, não, era eu mesmo. Quanto você tem de altura, Pavão? 1,68. Caraca! Porra, mas eu acho que eu sou maior que você, tem 1,63? É porque quando ficar velho, vai encolhendo, Vai encolhendo? Eu sou mais velho que você, viu? É o Dipolini. Mas hoje não tem mais jogador baixinho. Olha, você nunca percebeu um detalhe no Romero, não? É o único jogador que joga e não desmancha o cabelo, nunca vi. Nossa, o gel dele é o gel importado. É o capacete do Playmobil. É verdade. Talvez conserve o laque, né? Thiago, um grande abraço pra você. Saída amanhã pra torcida Estádio 97 é na Rua Tutóia, número 77, esquina com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, tá? Lá tem um hotel, no térreo do hotel tem um bar, onde é feito o encontro da galera que vai com a torcida Estádio 97 no camarote único, tá bom? Não pode ir de chinelo. Beleza? Tá chinelo deixou embaixo da tua cama. Juiz! Olha! É, vai bem vestidinho, viu? Sem malcriamento. Fala, mano. Queria mandar um abraço pro time de futebol que eu jogo de sábado, o Canhão Futebol Clube. Canhão? Exatamente. Já foi muito. Canhão. Oi? O Rudy já pegou muito. Já pegou? Canhão é com ele. E pro meu amigão Diego São Paulino, né? Chupa, Diegão. Chupa, São Paulino. E aí, pessoal, muito obrigado. Vocês são demais. Valeu. Você também. Tudo de bom pra vocês aí. Obrigado, viu, meu? Valeu pela audiência. Até amanhã. Pô, mas nada melhor do que pegar a mulher feia. Corinthians. Mano, você vai amanhã lá no estádio ou não? Vou estar na área lá também. Vai ver o show do Verdão lá. Mas ó, passar o carro. Vamos passar o carro. Vamos mastigar o porco amanhã. Cara, vai passar o carro. Mas, Domênico, o negócio é o seguinte, agora tô falando sério. Não tem nada mais ridículo, cara. Inclusive vai acontecer amanhã novamente, do que clássico com torcida única. Tá na hora aí de rever esse conceito, tá certo? O torcedor de bem que quer assistir o clássico, inclusive vai sair aí na Arena Corinthians, mas eu acho que devia ter palmeirense lá também. Assim como no jogo de volta poderia acontecer a mesma coisa. Mano, desculpa, só um parênteses aí. Eu acho que se é pra ter as duas torcidas, tinha que ser como era antigamente, meio a meio. Ah, mas isso... Na minha opinião. Sim, pensei que você ia sugerir torcida mista, porque isso eu também não gosto. Não, tô falando torcida assim. Torcida mista eu não gosto. Amanhã metade pra lá, metade pra cá. Eu também acho. Porque... Seria legal quantas demais, vezes a gente já não lembrou isso aqui no estádio? Clássico era legal antigamente por causa disso, Sombrado. Estádio dividido. Esse negócio de 5% é um negócio cretino, cara. É uma das coisas mais maravilhosas do futebol, e a gente já comentou tantas vezes aqui no estádio 97, quando era o clássico... dividido meio a meio, e quando o time faz gol, a torcida de um lado se levanta do outro lado, é aquele silêncio de cemitério. E as bandeiras, era bonito. E viu? As bandeiras, lindo, eu vou te falar um negócio. Os 5% você proporciona que vá a torcida organizada de um lado, né? Muito maior número, e aí esses escândalos que a gente vê, é isso que proporciona. Thiago, um abraço pra você, ridículo. Tudo de bom amanhã, tá bom? Já. Valeu, pessoal, abraço. Valeu, abraço. Ô Pavão, deixa eu falar um negócio, você ganhou bola de prata pela Placar, lá da Placar, quando jogou no São Paulo na lateral, né? Aí na sequência, a verdade é que depois, saindo do São Paulo, você foi a contratação mais cara do futebol austríaco e que tava cheio, tinha uns 2.000 negros no aeroporto lá na Áustria te esperando com bandeira do Brasil. É verdade, eu tive a felicidade de ganhar a bola de prata em 94. Na época difícil, né? Onde tinha Cafu na lateral, Vitor. O Cafu não jogava nada. Viu? Eu achava que eu era melhor, né? Eu achava assim que o Tele deu uma moral pra mim essa época. Esse ano aí eu tive a felicidade de ganhar. Mas na Áustria eu fui a contratação mais cara mesmo da Áustria. Eu nem sabia que existia futebol na Áustria, então eu pensei que eu ia esquiar lá. Aí chegou a terceira carta, aí eu falei, eu tenho que ir. Por esse valor eu tenho que ir. Aí eu fui lá. Aprendi a jogar bola, aprendi a esquiar também, aprendi a falar alemão, aprendi tudo. Aprendeu a falar alemão? Eu fiquei 3 anos na Áustria, no contrato de 5 anos que eu tinha, e eu só aguentei ficar 3 lá, porque o frio era demais. Caramba, e guardou alguma coisa desse aprendizado ou assim, enferrujou? Não, enferrujei um pouco, mas o básico, assim, alemão eu sei bastante. Ah, é? Aprendi bastante números, que é difícil. Até hoje eu não sei falar palito de dente. A palavra tem um metro de comprimento a não palavra. Não cabe na folha, não é verdade. Falar. Pavão, é engraçado. É muito difícil. Eles falam lá, parece que estão xingando o outro. Ô, Pavão, quem era o jogador do time que você fosse enfrentar, que um dia antes você ficava pensando, putz, aqui tamanho. Eu joguei naquela época contra o Palmeiras. E aquele time tinha Mancuso, Roberto Carlos, Flávio Conceição. Então, era na época eu fui jogar Edu Lima do Guarani. Você ficava um dia antes pensando. Edu Lima eu achava chato, assim, difícil. Chato, hein? Edu e o Roberto Carlos no dia também que eu fui jogar contra o Palmeiras, teve o Roberto Carlos também foi meio complicado. Encardido. É. Tinha uns pontos de esquerda, todos eram bons. Cilinho. Cilinho. Da Inter de Limeira, né? É verdade. Pontos de esquerda, a maioria era todos bons. Então eu tinha que correr bastante pra pegar esses caras. Ô, Miller. É, uma das, hoje, não sei, pelo menos na visão dos torcedores de São Paulo, uma das posições assim mais incertas do clube acaba sendo a posição de goleiro. Você era o cara que acostumava a fuzilar goleiro, você era o cara que torturava goleiro. Torturou todo tipo de goleiro, bom, médio e ruim. Você como cara que fazia gol, quem que você acha ali que, por exemplo, no São Paulo deveria ser o goleiro do Tricolor, né, entre os três que estão lá? O Denis, o Sidão e o Renan Ribeiro. Olha, eu vi o Renan Ribeiro jogar em Minas e eu fiquei muito satisfeito, porque ele é um bom goleiro. Claro que nunca teve uma continuidade grande no São Paulo, até porque quando ele ia ter ano passado, ele machucou o braço. Uhum. Né? Eu acho que o Sidão e o Denis estão... O Denis um pouco à frente, o Sidão um pouco à frente do Denis. Mas não vejo tanta diferença assim, não. Acho que os dois... Meio que mesmo nível. Estão praticamente no mesmo nível. São Paulo, olha, precisa de um outro goleiro. Até porque o Sidão tem 34 anos, né? Então, eu, se eu fosse São Paulo, eu contrataria o goleiro do América de Minas que disputou o Brasileiro ano passado. Seu time foi rebaixado, que era um time de merda, mas tinha um goleiro fera, muito bom. Aliás, você viveu no São Paulo, no seu tempo de Menudos Morumbi, uma época muito semelhante a essa, que o São Paulo tinha acabado de desfazer o contrato do Valdir Pérez. Valdir Pérez, icônico do São Paulo. Aí o São Paulo começou a fazer ali um rodízio de goleiros. Era Barbirotto, Abelha, o Tonho, que ferrou a vida de vocês no Pacaembu contra o Grêmio. Grande deixou a bola Tonho. Amassar, da Lua, cobrança, né, de falta. Grande Tonho. E aí só resolveu mesmo, sim, quando foi lá no Inter e falou, ó, dá o tal de Gilmar aqui, que era da seleção brasileira, e vamos pôr o Gilmar no gol. Né? Você acha que a próxima contratação de São Paulo deveria ser um investimento maior num goleiro, assim, falava, ó, gastou uma grana aí com o Prato, numa próxima janela, chegava e falava, não, agora tem que ver goleiro, ou você acha que tem algum goleiro bom e barato aí? Como eu disse pra você. O do América? Esse do América. Eu pegava do América. É João Ricardo, né? Eu esqueci o nome dele agora, não falha a memória. É isso mesmo. É novo? Ele é novo, sim. Né? Nem, não tem nem 30 anos de idade. Eu, na oportunidade... Jogava a Barbirotto, Abelha e Tonho. Tonho veio contratado. É. Depois do que o Barbirotto e o Abelha já estavam. O Barbirotto vinha das categorias de base. E estavam os três no mesmo nível. Os três meia boca mesmo, entendeu? O São Paulo tinha dificuldade, porque fazia aquele rodízio, como você sabe muito bem. Aí chegou o Gilmar. E o Gilmar era titular do Inter. Sim. Só que quando ele chegou, disse assim, poxa, se é o do Inter, você é titular lá. Ele disse assim, pô, tive que sair, porque, pô... O Taffarel tava me atropelando. Ah, tá. E o Taffarel tava vindo da seleção brasileira de juniores, né? Porque hoje é o tradicional sub-20, entendeu? E é uma merda, porque nem se classificou pro Mundial, né? Uhum. Hoje. Então, o que acontece? É, eu acho que o São Paulo... Boa pergunta. São Paulo precisa contratar um goleiro, não no nível, mas ali, na altura do clube. Acho que precisa de um jogador, um goleiro desse nível. Investir bem no goleiro. Não dá pra apostar no Renan? Acha? Então, o Denis não foi nem relacionado para a próxima partida, vai o Renan. Hoje foi relacionado o Renan, por opção mesmo do treinador, entendeu? Mas você apostaria no Renan como titular absoluto? Se ele tiver uma sequência de jogos, né? Ele não teve ainda, quer dizer, então, acho que o jogador tem que jogar bastante para adquirir confiança, ritmo de jogo, etc. E o Renan não teve isso. Ele teve a infelicidade de ter a contusão no passado no braço. Tá, mas eu tô falando, você daria a chance pra ele agora? Mas deram pro Denis, por que não deram pro Renan? Oh, e é embaçado, eu sigo a mulher do Denis no Twitter. Ah, ela... O Facebook cagueta as pessoas, né? Quando você tá fazendo alguma coisa lá, você coloca o status lá, o que você tá fazendo, o que você tá sentindo. É verdade. Aí tá lá, a esposa do Denis aí, ó, procurando o voodoo. Vudu, é. Você não tá falando sério isso, não é possível. Ah, meu Deus do céu. Vamos falar agora de Frico. Tem mais coisas aqui pra gente perguntar, tem ouvintes pra participar, temos mensagens no nosso WhatsApp. Parou tudo. Okay. Pode parar. Okay. Eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu, eu falei, o que que é isso? Um ataque de armas químicas. Sei lá, algum bicho morto. Mas não era o Mota saindo do banheiro. Sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô. Compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô, pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Ô, mano, e o Pavão, veio cheiroso? Ah, o Pavão tá cheiroso, né, mano? O Pavão vai sair daqui, velho. Já vai ali pra região da Vila Madalena ali. Tá. Como pensando, é que você sabe? Ele tá pensando em se acasalar hoje. Hoje é o acasalamento do Pavão. Carima dele, hein, Pavão? Pavão, rei das cartas, hein, mano? Grande Pavão. É, já me chamaram pra ir ali já. Tô, daqui a pouco eu vou ver onde que é. Não, Pavão Pavãozinho... na frente, mulher pra gente. Não, o Pavãozinho é firmeza. O maluco é gente boa. Soltar ele lá nas picoeltas, lá pra ver como é que ele se... E o maluco não vai dar mole, né, mano? O bagulho é o seguinte, uma coisa é o cara jogar bola. Aí o cara tem que tava fedido. O cara tem que estar fedido porque ele não pode também estar cheiroso perto do rival dele. Tem que suar. O cara fala, aí, maluco, você é louco? Agora, tá certo? No momento que ele tá passando aí a lâmina no esmeril, que ele tá afiando a espada, o Pavão não é bobo, não. Ó, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo a Bozana inova e traz o desodorante Bozana Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É a proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Você que tá levantando o braço agora e sabe que tá cheiroso, se alguém do seu lado não tiver, se o cara tiver cheirando aí uma coberta de mendigo, cara, pega aí um desodorante desse daqui, ó, um Bozana Extreme, e espirra no cara. O cara precisa desse toque. Meu, que você não conhece o cara, você vai estar fazendo um bem para ele. Eu tenho certeza que ele vai encarar de boa. Você pegar assim, ó, o cara tá com o bração esticado no metrô, assim. Você vai lá dar aquela borrifada, certo? Assim, ah, é. Aí o cara vai olhar e falar, que é isso, amigão? Aí você fala, velho, tô te fazendo um favor, porque você tá fedendo. Você parece um corpo exumado. Então você tem que dar esse toque pro cara. Eu tenho certeza que ele vai encarar de boa, tá certo? Ó, agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito mais proteção. E ó, ligou aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, não vacila não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Temos mensagens aqui através do nosso WhatsApp no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br e também do McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Fala, rapaziada. Boa tarde a todos. Marcos Vargas, Zona Norte, Vila Ed. Ô, mano, Benjamin, Domênico, Rude, galera aí. Amanhã tem o derby, né? O grande clássico. Vocês dizem que é o maior clássico do mundo. Esse seria o clássico LL? O time do Lula versus o time da Leila? O time LLL. Olha, sem ofender. Não, ele não falou assim. Que inclusive... O time do Lula contra o time da Leila. Ô, maninho, ofende mesmo. Sem ofender. Inclusive é XXL. O Domênico não acha ruim. É a calcinha da tua avó. XXL. Mano, vai te catar, vá pro inferno. Cartão amarelo pra você aí. Isso é recalque, Domênico Gato, que deve torcer pra um time de segunda linha que não tem o clássico da altura de Corinthians e Palmeiras. Então vai pro inferno. O Domênico não achou ruim falar do time do Lula. Ruim. Pergunta pro Domênico se ele achou ruim. O Domênico, ele se calou porque ele ia ofender o ouvinte. Não ia ofender. Só que aí, como o Domênico é um cara bem educado, o Domênico evitou a ofensa. Olha, o Domênico, ó. O quietinho, o Domênico. A cara do Domênico. Mais mensagens no nosso WhatsApp. Boa noite, quem fala é o José de Guarulhos. Tem uma pergunta pro craque da mesa. Miller, essa semana escutei você falar num programa de TV que o Gamarra só cresceu porque jogou ao lado do Batata. Você realmente acha que o Gamarra só cresceu por causa do Batata? Grande abraço. Um abraço, parceiro. É que o Batata não era um jogador técnico. O Batata era aquele que saía pra caça, como diz na gíria da bola. Ele ia pra direita, ia pra esquerda. O centroavante do adversário, quando saía, o Batata saía na caça. O Batata subia muito de cabeça. Então, ele praticamente fazia o trabalho sujo. E o Gamarra era muito técnico. Gamarra era um grande jogador, não estou dizendo que não era um grande jogador. Estou dizendo que o Gamarra, ele teve muito sucesso no Corinthians porque ele teve um companheiro que fazia todo esse trabalho de sair atrás do atacante. E o Gamarra, como ele era muito técnico, ele só pegava a sobra e saía jogando porque ele tinha essa qualidade. Então, era explorada sempre as qualidades. A qualidade do Batata, fisicamente, e a qualidade do Gamarra, tecnicamente. Mais uma mensagem aqui, ó. Vocês perceberam que o Domênico falou aí pro Aguinaldinha que pode trocar ele pelo Miller? Quer dizer, mas ele admitiu que ele, que ele toma uma madeirada da Aguinaldinha? Ah, madeirada não, é paulada mesmo. Ah, não é isso, eu vou explicar, porque às vezes você tem que desenhar para alguns caras. Calma, Domênico. Porque todo dia esse trouxa vem aqui, esse da Aguinaldinho, Aguinalda, e vem me encher a paciência. Falei, pode trocar a encheção de saco pelo Miller. Ele gostou do Miller, claro, deixa ele. Doutor. Não. O Miller é o meu sonho de consumo. É como assim? Os homens. Ah, vem você, Dino. Os homens. Você me enche o saco. Os homens, por exemplo, olha a Gisele Bündchen e fala: um dia eu quero ela. Sabendo que não vai ter. Eu não tenho nada contra o Aguinaldo, hein? Muita gente tá achando. Pô, você tem. Eu não tenho nada contra ele. Acho o Aguinaldo gente boa demais. Menina, você está exaltando por quê? Eu tenho contra você, que é um trouxa. Deixa eu falar. Deixa me xingar. Você e o Azedão são dois trouxas. Boa, Dodô. Deixa me xingar. E qualquer dia eu vou pegar esse microfone e dar na cabeça de vocês. Deixa me xingar, porque a noite... E o Ale tá muito vendidinho. Se bater, vai gamar, né? Não, a noite, essa raiva... Você tá muito vendidinho aí, né? Essa raiva se transforma. Só cuidado, que senão o microfone vai estalar a cabeça de nego aqui. Briga de marido e mulher, não posso meter a colher. Você pode falar mulher que eu vou pegar. Olha, peraí. Falar mulher que eu vou pegar. Ale, responde uma coisa. Você, quando ele treca, alguma vez... Calma, gostosa. Gostosa é teu pai. Calma, menino. Tá? Que te pôs no mundo tua mãe. O seu sogro. Seu sogro. Você alguma vez brigou com a encrenca depois da madeirada não foi melhor? Claro. É assim, eu gosto de deixar ele com raiva no programa. Depois faz as pazes. O quê? Olha, semana passada, encostamos o carro debaixo da ponte da Casa Verde. Coisa linda, Dodô. Deu pisca-alerta. A chance de acontecer isso é a mesma. Eu fiquei com a lapa pra fora. A chance de acontecer isso é a mesma de eu virar o papo. De moda que eu parecia um cavalo sem as patas na frente. Ô, trouxa. Eu agachei. Você é matador. Pera. Você é, pô. Eu não sou não, você está equivocado. Você tá louco. Domênico, quer pagar de hominho aqui. Você é locutor de rádio. Não paga de hominho, não. Seu hominho, você não é, não. Você tá longe de ser homem aqui. Calma, Miller, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Qual a sua opinião sobre o Ganso? O Ganso que, pelo sétimo jogo, nem no banco, ficou lá no Sevilha. Qual a sua opinião sobre o Ganso, por favor? O Ganso do Santos era um bom jogador. Depois do Santos, quando ele veio pro São Paulo não jogou porcaria nenhuma, entendeu? Você pode ver que o São Paulo investiu 24 milhões no Ganso. Aí passou-se 3 anos que ele ficou no São Paulo, mais ou menos? Por aí. 3 anos. Um pouco menos, talvez. Aí quando ele saiu, foi pro... Sevilha. Pro Sevilha. Aí um torcedor do São Paulino publicou assim na rede social. Ai, saudade do maestro. Maestro. Não ganhou praticamente nenhum título com o São Paulo, é maestro. Cara que no Master não joga, eu com 50 anos jogo mais que ele. Então quer dizer, O treinador do Sevilla não é bobo, não é trouxa, viu que ele é um jogador, praticamente um ex-jogador, jamais vai jogar num time do Sevilla. E o time do Sevilla é um time, sabe aquele time que todo mundo tem que correr? Não é o Barcelona e o Real Madrid que jogam pro Cristiano Ronaldo e pro Messi. Time mediano, assim, como Atlético Madrid, Sevilla, Betis, os caras têm que ralar a bunda, meu. É. E o Ganso, meu, ele entra com o uniforme e sai com intacto, não suja o uniforme. Então, quer dizer, meu, é um talento desperdiçado. No domingo eu vi um pouco do jogo Valência e Atlético de Bilbao. Tava vendo o jogo, eu falei assim, sinceramente, mano, eu não conseguia imaginar o Ganso dentro daquela partida. Sim. Porque, cara, era de uma insanidade a velocidade do jogo. É pegado, né? Não, sério, olha, Valência e Atlético de Bilbao. Cara, era de uma velocidade e de movimentação, tudo bem, não são grandes times. O Valência, sim, é um grande um time ali que fica só abaixo de, sim, Barcelona e Real Madrid em termos de expressão. Mas não vem num bom momento. Mas, cara, obediência tática, velocidade ali, que eu falei assim, gente, o Ganso não entra nesse jogo. Não entra. O Atlético de Bilbao, que não contrata por conta da cultura, da cabeça de jegue deles, lá não contrata estrangeiro, né? E só joga gente de basco, do País Basco mesmo lá. Isso. País, porque eles querem separação até hoje. É. Então, quer dizer, é um time que, mesmo com esses jogadores só de lá, meu, é uma correria danada, não tem jeito, cara. E o próprio treinador, Sombra, o Sampaoli, deu uma madeirada no Ganso hoje aí, falando que... Porque o Ganso, pra quem não sabe, ele não foi relacionado pra pegar aí o Leicester pela Champions League. Não, é o sétimo jogo que nem no banco fica. Sim, e ele disse, ele falou, o Ganso não tá relacionado, é praticamente uma decisão pessoal dele. É, jogou na conta dele. Falou, porque se ele quiser jogar, não tem como um cara não relacionar o Ganso, inclusive não escalá-lo como titular. Falou, mas ele não tá me mostrando nada. Então, ou seja, jogou tudo na conta do cara. É, jogou na conta dele. Mas nessa, o Sampaoli também, ali, ele tem uma certa culpa, porque ele exigiu a contratação do Ganso. Foi ele que pediu, ele bancou o cara. Então tá na conta do Sampaoli também. O Sampaoli tem culpa no cartório aí. O Ale, hoje com tanta velocidade de informação e facilidade, não sei como que o Sampaoli, por exemplo, não é que eu acho o Ganso ruim, eu acho que ele tem um talento com a bola no pé muito bom. Eu também acho. Eu acho que ele tem um trato com a bola diferenciado. Mas até vai chegar daí. Eu acho que ele tem uma técnica que tinha, remete aos jogadores antigos, mas ele não tem mais. O Ganso, Sombra, ele precisa ser consultado naquele Boston Medical Group. Tá certo? É verdade. Ele parece que ele tá sem tesão. Aqui tem o Café Fotô, o Bamboa. Se o Ganso for lá, entendeu? Levar um chá de periquita, talvez ele acorde. O que acontece? O Ganso vai chegar com 30 anos de idade, você vai continuar dizendo a mesma coisa. O Ganso tem um talento inestimável, um talento ímpar. Quer dizer, sabe aquela eterna promessa? É isso. Mas ele foi pra lá pelo DVD que ele fez do São Paulo nos últimos seis meses, né? Mas ele jogou bem no São Paulo. Então, você fez o DVD nos últimos seis meses. Eu acho que a grande falha aí, realmente, como disse o Mano, o pessoal falou, é do São Paulo, não é possível. Porque você, hoje, você assiste a partida inteira do cara. Você não precisa do DVD. É. Hoje você quer ver um São Paulo e Corinthians, quer ver qualquer jogo do São Paulo, você no exterior, você vê. Ó, vou ver o jogo desse cara. Você vê quanto o cara se desloca, qual é a velocidade dele. O São Paulo, ele não viu isso? Não viu. Eu acho que ele apostou na condição técnica do Ganso, que para a realidade do futebol atual é acima da média, e pensou que ele pudesse transformar. Caiu uma folha aí. É o Bernardo Veloso, né? É o computador do Ale, caiu. Folha. Ele pudesse transformar o Ganso num jogador mais competitivo, com uma dinâmica de jogo. São Paulo, ele tem muita moral, tanto que tem muita gente falando que ele pode assumir, inclusive, o Barcelona na próxima temporada. É mesmo? Mas aí ele apostou, ele falou assim, é mais fácil fazer um jogador técnico correr do que um cara que corre ser técnico. Eu acho que ele fez essa aposta e acabou não dando certo. Tá certo. Estádio 97 também tem um oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Tem mais mensagem aqui no nosso WhatsApp. Meu nome é Célio, falo aqui de São Paulo, da região da Vila das Mercês, palmeirense, Dodô. Opa. Amanhã, festa no nosso salão, hein? Queria fazer uma pergunta pro Miller. Miller, o que você achou daquela entrevista que o Felipe Melo deu com relação aí ao programa lá na Band? Um abraço para todos aí da mesa. Um abraço. Um abraço, parceiro. Como dizia o glorioso Jair Pereira, quem tem boca fala o que quer. Agora, quando o jogador chega e dá uma declaração, seja ela independente das suas expressões, dá margem para que toda a imprensa interprete de diversas maneiras. Cada um interpreta da sua maneira. Eu acho que o Felipe Melo não... Tanto é que ele pediu desculpa, né? Eu acho que ele se expressou mal em certos momentos. É um cara inteligente, é um bom jogador, é consagrado, mas em certos momentos ele se expressou mal, na minha modesta opinião. Certas coisas ele não poderia e não deveria ter falado. Tanto é que depois ele disse mesmo, olha, eu me desculpei, eu achei que eu exagerei, tá, etc. Então, quer dizer, não serve como lição. Nas próximas entrevistas, com certeza, ele vai ter mais sabedoria para se expressar. Já que tá falando de Felipe Melo, fala ali. Não, é que eu tenho uma pergunta para fazer pro Miller, se você não por favor. Incomodar. Miller, como é que é ou foi o seu trabalho como treinador, né? Porque como jogador muito técnico, muito acima da média que você foi, eu não sei se você tem muita paciência com os jogadores que normalmente você tem à disposição, ali que você trabalha. Como é que é o Miller treinador? Como que você se define? Já em outra oportunidade, eu até fui treinador lá em Bituba, lá em Santa Catarina, em 2011, no estadual. Mas eu cheguei a uma conclusão que eu não posso ser treinador. Como você bem disse, eu não tenho paciência com o jogador ruim, não dá. E outra, eu vou querer que eles façam o que eu fazia, então eles não têm capacidade. Então, você sabe que o treinador brasileiro, ele envelhece cedo. Entendeu? Então, eu já tenho 50 anos, então não vou ficar me perdendo meus poucos cabelos com um jogador ruim, com um time pequeno, com um dirigente que acha que sabe mais bola do que você, quer dizer, então, por conta disso, entendeu? Eu não quero jamais... E outra, recebi vários convites aí de times de merda aí, mas eu quero saber. Eu quero saber desse treinador. Eu gosto do Miller, ele fala merda. Fala, espontâneo. Mas, ó, com certeza. Miller e Pavão. Pergunta para os dois. Vocês já foram sacaneados no futebol? Alguém que tenha passado uma rasteira em vocês aí por má fé? Pode ser treinador, dirigente ou propriamente jogadores? Jogador. Empresário. Empresário, porque muitas vezes aí também vocês podem ter sido iludidos, principalmente no começo da carreira. Tivemos até exemplo aí, o próprio Denilson, quando veio aqui, ele contou pra gente aí que ele tomou um tombo do empresário aí, que se não fosse lá o presidente do Betis naquela oportunidade de poder emprestar um dinheiro. Verdade, ele falou pra ele poder se recompor, que ele poderia ter perdido tudo que ele tinha ganhado. Ronaldo Fenômeno também tomou os balões. Eu já tive problema assim, eu já fui sacaneado por um empresário italiano na oportunidade que eu jogava na Itália. Ainda bem que depois eu recuperei, porque eu estava jogando, né? Eu já fui sacaneado pelo treinador, no meu final de carreira eu jogava no São Caetano, entendeu? E o Jair Pisserni era um treinador que por sinal muito ruim, ele não gostava de mim. Ele não gostava? Ele não gostava porque eu acho que ele tinha ciúme da minha fama, aquela coisa toda. Tá? Pô, mas se o cara não gostar é brincadeira, hein? Enfim, ele não casou, Sam. É, tanto é que não me convocava, me deixava sempre no banco, tá? E eu respeitava, claro, né? A gente tem que respeitar, não tem... Ele é o treinador, eu sou o jogador. Mas no final da minha carreira, ele me prejudicou nesse sentido, entendeu? Tanto é que, faltando 2 meses para acabar meu contrato com o São Caetano, eu cheguei pro Nairo, que é um cara muito legal, Nairo, gente finíssima, presidente do São Caetano, e disse, olha, eu não quero mais ficar, para não ter briga, não me estressar mais. Eu já tive tanto treinador ruim na minha carreira, mas esse aí, então, deixa eu ir embora, porque, meu, segui minha vida que segue pros dois, pronto. Ô Miller, é verdade que você já foi sacaneado por um... Você acabou perdendo um carro para um presidente de clube? Perdendo um carro? Não foi? Eu não. Falaram que você, o cara da Itália, o Corrado Ferlaini. Corrado Ferlaini era presidente do Napoli. Isso. Não tem nada a ver com o Torino. Não teve nada a ver com o Torino. Não, mas não teve nenhum rolo que você deixou um carro lá e o cara tomou uma grana? Papo de zureta. Papo louco. Papo louco. Não, muito pelo contrário. Já que você tocou nesse assunto, eu fiz 2 gols contra a Roma, do Renato Gaúcho. Sim. E tinha acabado de assumir o presidente, o Gian Mauro Borsano. Borsano. É um banqueiro milionário. Ele era apaixonado comigo. Tanto é que ele era apaixonado comigo que ele me deu uma Ferrari de presente. Caraca, velho. Só isso. Bora, como assim? Só isso. Ele era presidente do caramba, hein, ô Miller. Porque lá os presidentes na Itália são donos do clube. Eles não são administradores como no Brasil aqui. O cara administra dinheiro que não é dele, então ele faz o que ele quer. e faz tanta cagada que é o contrário. Você pode estar vendo mais. Lá é diferente. Lá o Silvio Berlusconi é dono do Milan, etc, etc. Agora então, não é mais, né? Vendeu pro chinês, né? 50%. Então o que acontece? Eles querem o melhor para a sua propriedade. Sim. É o dinheiro dele, né? Que tá exatamente. Lá. O Jean Mauro Borsano colocava o dinheiro dele, quer dizer, um milionário banqueiro. Quer dizer. Ô, Miller, você não foi zoneado por empresário? Ah, eu sou o rei do golpe, da injustiça dos empresários. É mesmo? Tomei um balão na Áustria lá também. Aí cheguei, tomei um balão de um diretor aqui, aí do Banco Excel lá do Corinthians daquela época. E tomei de um francês aí também. Três golpes. Porra, um dos meus motivos de parar de jogar foi. Como que é o tipo de balão que o empresário dá lá na Áustria, por exemplo? O que é? O cara se apropria de uma grana tua? Eu tinha direito da metade da luva lá. Que eles dão a luva, eu tinha direito a metade da luva. E ele sumiu com o meu dinheiro. Mentira. Aí eu voltei pra cá pra levantar a grana no Brasil. Peguei uma agiota lá do Banco Excel do Corinthians naquela época. Deu uma grana pra ele, vou me levantar. O cara sumiu com o meu dinheiro de novo. Também? Caraca. Aí tem um francês, tinha um francês que viu meu DVD, ia me levar lá pra França. Aí tal, beleza, acreditei no cara. Ele falou, fica 5 meses nesse clube que eu vou te levar pra França. O cara me deu um miguezinho lá, um pouquinho de dinheiro, o restante sumiu também com meu dinheiro. Então, minha decepção de ter parado de jogar não foi lesão, contusão, nada. Foi essa muita decepção sacanagem. De empresário, sacanagem, de você justiça. Nunca mais viu os caras? Oh, sacanagem. Não. Até deixei meus casos com aquela doutora Gislaine lá, mas também tô esperando já faz 100 anos. Até hoje. nesse embalo aí, Miller, caraca. A gente ouve hoje em dia muita entrevista de ex-jogadores e os caras ainda chegam e falam, tal clube ainda me deve dinheiro, você tá zerado alguém te deve coisa ainda na praça aí? O Corinthians me deve uma grana, entendeu? Mas eu não vou colocar na justiça, não. Acho que a consciência deles de se eles vão me pagar ou não, entendeu? Eita. Mas falando dessa história, pegando um gancho, vocês querem uma história boa? É. Claro. Uma certa feita, um colega que eu conheci em São Paulo, tá? Ele me sacaneou e me roubou um dinheiro, entendeu? Porra, amigo? É. Era amigo na época. Só de raiva. Achava que era. Só de raiva que tinha uma mulher gostosa, eu saí com a mulher dele. Ai. Pagou a dívida. Se vingou. Pagou a dívida, exatamente. De outro jeito. Mas você contou pra ele? Olha, a escola do Palinho é boa, hein? É, Palinho. Hein, Miller? Você contou pra ele? Não, mas aí ele? Foi por uma boa causa. Ó! Oh! E você, Pavão, tem algum time que tá te devendo aí ainda? Ou tá tudo zeradinho? Eu puxei aqui esse dia aquele FGTS, né? Que você vai receber. Aí eu falei, não tem nada, não vou analisar, eu vou ver lá. Aí minha esposa puxou lá, aí tinha lá, Botafogo e Ribeirão. Marília, não sei o quê, um monte de time lá. Eu falei, caramba, não vou nem reclamar mais, tem um negocinho pra receber aqui dentro. É mesmo? Um monte de conta inativa. Eu falei, caramba, né? 15 anos atrás apareceu um negocinho aqui. Tá vendo? Falei, beleza, já dá pra passar o carnaval. Ó, show de bola. Pera aí. É. Ô, mano, vamos falar do Conquista ali da Raposa? Que empreendimento bacana, hein? Pra quem tá procurando aí na Zona Oeste, um lugar legal pra morar, hein? Agora é a hora, Sombrar. É, bem, né? Que você disse, o cara estava procurando, porque agora ele não precisa mais procurar. O cara achou. Então se liga nessa dica, rapaziada. Quer uma baita dica? Ó, lançamento residencial ao lado do Parque Jequitibá e a 10 minutos do Raposo Shopping. Ver a família feliz é bom demais, é ou não é? Então aproveite essa grande oportunidade que a Direcional e a Trisul estão oferecendo para vocês, hein? Já viram as parcelas? Eu tenho certeza que cabem direitinho no seu bolso, amigão. A parcela é a partir de R$ 499. Vou repetir para que você acredite, hein? Parcelas a partir de R$ 499. E atenção, o Jardim Amaralina tem as facilidades do programa Minha Casa Minha Vida. Agora é a chance de você sair do aluguel, amigão. Acabou o perreio, hein? E ó, quer mais vantagens? Aqui você vai viver cercado de muito verde e um condomínio clube com mais de 20 itens de lazer para deixar a vida da sua família ainda mais feliz. São apartamentos de duas... Ó, Domênico Gato, você que é o cara top, você tem dois dormitórios, cara. Um certo. Pra você e a sua esposa. Certo. E o outro pra Nicole. Aí sim. Pra dormir junto com a Sofia. Giovana. Não, a Giovana. Sofia é minha cachorra. Não. Que isso, não, mano. Mas o Domênico, ele terá mais uma menina. Você não tá não, sabendo? Não terei mais nenhuma menina. Terá mais uma menina. Terá mais uma menina. Boa, Domênico Gato. Então, ó. São apartamentos. Quem pegou muita mulher tem que ter três filhas mulher. Com certeza. Não. Ele tá pagando os pecados, velho. Porque a Giovana, ela já inclusive foi emancipada, vai morar em Londres. Vai fazer direito agora. A Giovana tem 2 anos. É isso aí. Domênico Gato, são apartamentos de 2 dormitórios e 1 vaga na garagem. Top demais. E olha que super dica, hein? É o melhor preço da região. com entrada facilitada e TBI e registro grátis, tá legal? Além da possibilidade de você utilizar o seu FGTS também. Conheço decorado na rua Savério Quadrio, número 620, no quilômetro 19 da Raposo Tavares. Anotou a rua, ó? Rua Savério Quadrio, número 620. Ó, aproveite para ligar também. 3781-4133. 3781-4133. Quer conhecer o empreendimento? Acessa aí que você não vai se arrepender. Anota o site conquistamaralina.com.br. conquistamaralina.com.br. Legal, vamos lá. Mais ouvintes no ar, 3284-7097. Oferecimento da BV Financeira. Crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Aí, ó. Nossa. Esse tá desesperado. Tá. Esse tá mesmo, hein? Alô? Alô? Quem fala? Marcos. Ô, Marcos, tudo bom? Tudo. Marcos do quê? Peçanha do Amaral Gurgel. Quantos anos, Marcos? 28. 38 RG hoje. Ah, tem gente que gosta, viu, doutor? Tem gente que gosta do quê, RG? Uma bela peçanha, sabe? Ah, bem... sensacional! Mas, velho, é picanha. E o que eu falei? Peçanha. É, tá relacionado, tá ali. Qual a melhor parte da carne, Ale Oliveira, o homem do churrasco? Ah, eu gosto muito de um cupim, viu? Cupim é bom. Eu gosto também. Nossa, você é louco. Cupim é nojento, cara. Ah, não, mas é. Cupim é nojento, é só gordura e é onde o boi toma. Você tá parecendo o Benjamin, velho. Peraí, brincadeira. Olha, eu tô vendo que o pavão é mestre do churrasco. Não, o cupim também ia falar, mas ele tá falando cupim que é o mestre bom. Da gordura. É bom. Não, todo mundo fala isso aí. Bagulho zoado. Quando eu vi o prato de cupim, o cara falou, pô, você tá louco. Falei, pô. Caramba, mano, quem gosta de cupim é marceneiro lá quando vai fazer dedetização. Não pega, não, tá de brincadeira. Você pede porção de aminoácidos. Ó, é o seguinte, não, ó. Um boi, mano, que você tem ali, ó, bife ancho, velho. Bife ancho de churrasco é top, mano. É top. Não, mas, mano, olha, eu não era um fã do cupim, mas tem o cupim que você faz lasqueirado. Nossa, é muito bom. Cara. Lasqueirado, velho. Você tá de brincadeira, é bom, só pra caramba. Rapaz. Bom pra caramba. Cada mordida numa só peça de cupim. Só aquelas lasquinhas, torradinha. Você é louco, é só gordura. Deus. Olha, eu sei. Bom, ó, o cara não gosta. Cada 100 gramas de cupim que você coma, é menos 5 anos de vida, cara. O cara não gosta de nenhum dos cupins. É mano gourmet. É, ele não gosta de nenhum dos cupins. Não, mas o que eu tomo não faz mal. Eu sou um cara extremamente natural. Só gosta daquela carne em couve. Eu sou um cara privilegiado de genética. Ele só gosta daquela carne. Desculpa, você vai falar de gordura, então também não pode comer isso aí. É ele que fala. Ah, não pode. Ele pode. Bife couve não. Não, mas peraí. O bife couve, ele é uma carne extremamente marmorizada. Que é gordura. Assim como o bife ancho que eu falei também. Mas você pode pegar, por exemplo, uma carne como essa, você degusta. É uma carne. Vai te cagar. Cupim é legal. Cupim é que nem velho banguela. Ele chupa carne. O mano é o primeiro cara que eu vejo que chupa churrasco. É o bife. Falou, Jacan. Ô, velho, qual que é o bairro aí que você mora, cara? Chupa beira. Então, eu tô no carro, né? Então, tô chegando em casa, mas eu moro na Vila Ipojuca. Ipojuca. Vila Ipojuca. Amigo. Você é o que eu conheço? Zona Oeste, amigo. RG. Caipirinha de Ipojuca. Zona Oeste? É Zona Oeste? Zona Oeste. Muito bem. Tá bom, e o time? São Paulo. Tricolor. Vai jogar daqui a pouco. Vai, o pudim de pinga. Isso, Catal. Pudim de pinga. Marcão. Oi. 38 anos, é isso? Sim. Isso. Viu o Miller jogar? Porra, pra caramba, meu. Eu tô até, tipo, meio emocionado, porque o cara... Eu queria primeiro agradecer a ele pelo que ele fez pelo São Paulo, que pra mim, meu, marcou uma geração, assim, toda, né? Todo mundo da minha idade, São Paulino, porra, tem um cara como um ídolo. Ele junto com o Raí, meu, e o Zete também, são os três caras que, meu, pra mim são os maiores jogadores que eu já vi jogar, assim. E o Miller é, depois do Careca, o melhor atacante de todos os tempos, cara. Então, realmente só tenho que agradecer a ele. E aquele gol que ele fez de costas lá contra o Milan, meu, eu quase tive um treco do coração. E hoje eu tento ver no São Paulo alguma coisa parecida, não tem nada que chegue perto. Pode vir prato, pode vir tudo que for, não tem nada que chegue parecido ao que esse cara jogou. É incrível. Ó. Miller. Ah, obrigado pelas palavras, né? Fico muito agradecido aí, tá falando com o São Paulino. E sem dúvida nenhuma, quando o jogador marca a história num clube, sem dúvida nenhuma, essa memória jamais sai de dentro de mim, né? Porque, poxa vida, os momentos bons que eu tive no São Paulo foram inesquecíveis. Ô Miller, aproveitando, porque o Marcos deve ter acompanhado também, o Marcos mais a segunda passagem, né? Mas pra você, não em títulos é óbvio que a segunda passagem foi muito mais vencedora, mas pra você, qual o time melhor? Aquele que você jogou dos menudos do Morumbi ou o time que ganhou tudo? Dos menudos. Foi melhor pra você? Dos menudos. Tanto é que na oportunidade a gente tinha 8 jogadores na seleção brasileira, né? Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Dario, Nelsinho, Bernardo, Silas e Pita, eu, o Careca e o Sidney. Apresentaram um time massa. Até o Sidney foi pra seleção. Foi o Sidney, foi o Careca, foi o Pita, foi o Bernardo, foi o Silas, foi o Gilmar, foi o Oscar. Caraca. Eu não sei se o Miller lembra, mas tem um jogo no Morumbi contra o Noroeste que eu acho que o Raí fez 5 gols e ele fez um de pênalti que o Raí fez no meio de campo. Aquele jogo eu assisti. Foi a despedida do Raí, Morumbi, né? Não, acho que tinha uns contra o Santos. É uns 12, 13 anos, meu, e assim, aquele negócio parece que foi mágica, assim, o negócio no último bizarro, jogo dele antes bola que os caras jogaram. Ah, esse jogo que o ouvinte tá falando foi contra o Noroeste no meio de semana no Morumbi, à noite. No Morumbi. Isso, exatamente. Foi a última partida antes do Raí ir pra França. Esse aí? Acho que foi esse mesmo. Não. Aquela goleada foi contra o Santos também numa quarta-feira à noite no Morumbi. Isso. Que também foi uma grande goleada. Verdade. É isso daí. Vou perguntar pro Miller. Miller, pra você, qual foi a final mais complicada de Mundial? Barcelona ou Milan? O Barcelona. Porque o Barcelona, ele teve mais chances de gols que o São Paulo. Tecnicamente, a partida foi melhor. Contra o Milan, a partida foi muito truncada, muito pegada. Amarrado, né? Porque o italiano, ele dá muita ênfase à defesa, né? Então, tecnicamente, o jogo contra o Barcelona foi muito, muito melhor. Tanto é que o Barcelona, como eu disse, teve 3-4 chances de gol. E ainda bem que o Ronaldo Luiz estava lá no pé da trave e conseguiu tirar. Mas e o São Paulo, a chance que teve, fez. O São Paulo teve poucas chances de gols contra o Barcelona. E contra o Milan, nós tivemos mais chances de gols. E as que tivemos, nós fizemos. Porque o Milan também teve 2 ou 3 que o Zé salvou a gente. Tá certo. Qual partida te emocionou mais, Marcão? Porra, pra mim, acho que a primeira, a do Barcelona, porque acho que foi a primeira, a gente tava meio que estreando lá em Tóquio e tal, parecia uma coisa que nunca imaginava que fosse chegar lá e tal, e acho que o Barcelona tinha mais time, então a primeira ali, acho que esse jogo do Barcelona foi muito mais emocionante. Que o Barcelona, ele já estava esperto com a gente, né? Porque no torneio Três Herreira, no meio do ano, nós metemos 5-6-0 neles. Então, quer dizer, eles sabiam quem enfrentar. Exato. Então, eles já sabiam que, lógico, que era um outro jogo, etc. Eles estavam em pré-temporada e a gente estava na plenitude da nossa forma física. E nós metemos 5 no Barcelona, fomos para Tóquio, eles já conheciam o nosso time. Então, eu falei, o Stoichkov pegou uma bola, dominou e meteu a curva lá no V, 1-0. Aí eu cheguei no Ronaldão e falei, Ronaldão, se você não jogar esse Stoichkov na pista, ele vai fazer outro gol, porque ele é craque. Não, pode deixar que eu... Aí o Stoichkov pegou uma bola assim no lateral do campo, perto do banco do Barcelona. O Ronaldão veio e jogou ele com bola e tudo pra pista. Pequenininho, né? Aí o Kroos, o banco, todo mundo levantou, né? Aquela coisa toda, tal, isso. Só deu falta, só e mais nada. O Stoichkov foi armar, eu disse assim, Ronaldão, a gente começou a ganhar um jogo aí. O Stoichkov não ficou mais na área. Ele veio armar, ficou com medo do Ronaldão. Então, quer dizer... Rola muito disso, de jogador ficar com medo do marcador? Ah, claro. Poxa, é mesmo? Ronaldão, do tamanho dessa porta. O Stoichkov olhou pro negão, o negão deu uma voadora nele, falou assim, o quê? Vou armar aqui. Então ele recuou, ficou só armando do Miguel, aí perdeu o Barcelona, um dos seus melhores jogadores, aí nós conseguimos virar o jogo. Ô, Pavão, você nunca dividiu bola com o Ronaldão, né? Então, nos treinamentos lá, eu ia pra cima dele, eu e o KT no time, no expressinho, né, titular. Dois, né? E a gente com a sede de subir pro principal, né, e no reserva arrebentando. Aí a gente ia pra cima do Ronaldão, ele falava assim pra mim, solta a bola, moleque, senão eu vou pisar no seu dedo, pisar na sua cabeça. Solta a bola, solta a bola. Aí a gente tinha que soltar a bola porque o negócio assustava mesmo. Dava 3 de mim e 4 do Juninho e 5 do KT. É, porque eu sou praticamente o seu tamanho. Se eu for jogar bola com o Ronaldão, divide uma bola, ferrou, acabou. Ele te mata. Ele pisava mesmo, ele batia mesmo, dava cara. 2 metros de altura. Domingo agora, quando o Maicon fez aquela besteira, né? E o cara do Mirassol fez o gol, eu olhei pro meu filho, eu olhei olhei pra mim mesmo e disse assim, que saudade do Valber, porque só o Valber sabia sair jogando da área, assim. O Valber era fantástico. Não, O Valber teve um outro também, que era o Dario Pereira. É. Mas o Valber era mais técnico ainda que o Dario Pereira. O Dario Pereira, eu acho que ele tinha muito... O Valber saia jogando de dentro da área, assim, grande. O Dario Pereira também. Não, o Valber era... Zagueiro igual o Valber, difícil. O Valber só não tinha altura, né? Porque o Dario Pereira subia muito de cabeça. Era Pereira... muito, né? É, exatamente. Uma impulsão incrível, né? O Dario Pereira é muito, muito bom jogador. Mas o Valber, a técnica dele era mais apurada. É muito técnico, é verdade. Ô, Marcão. Oi. Daqui a pouco tem jogo aí no Morumbi, às 8h30, São Paulo e São Bento. Tá gostando dessa ascensão do São Paulo? Até onde você acha que esse ano... Eu, sinceramente, antes de chegada de Prato, Jusilei... E da coisa meio que dá uma deslanchada. Sim. Eu ficava meio reticente quanto a ganhar qualquer coisa esse ano. Eu, sinceramente, não achava que ia ganhar nada esse ano. Nada. É, nem agora. Agora já dá um alento, viu, Domênico? É porque tem os mata-mata, né? Torneio mata-mata é mais fácil, né, RG? Sim. Assim, sim. É que é mais fácil. Um time que não é tão técnico, mas ele tem um time mais ou menos, um time de 11, vamos dizer assim, os 11 que são legais, né? O São Paulo e o Santos tem um time de 11. É, né? Verdade. Ah, com exceção, né, com exceção então, do Palmeiras. Para brasileiro, acho mas difícil. Mas acho que hoje o São Paulo é um time de 14, não é mais de 11. Não, tudo bem, mas para brasileiro ele já acabou é mais ganhando difícil, né? Reforços. É, exatamente. Brasileiro você tem que ter elenco mesmo, né? É que, exatamente. Uma outra, porque, até porque são pontos corridos, né? O Paulistão, ele é um bom campeonato de jogar, legal. E o São Paulo, você disse bem. São Paulo, antes da chegada do Prato, São Paulo era um time que ia brigar ali, tá? Agora, com a chegada do Prato, eu já coloco o São Paulo como um dos favoritos ao título paulista. Por quê? Porque o mata-mata é um outro campeonato, primeiro. Segundo, mata-mata é que nem pênalti. Pênalti é momento. Aquele time que estiver no melhor momento do mata-mata, ele vence. Ele mesmo ganha. Sendo inferior tecnicamente. Lembra do Grêmio no passado? Uhum. Quando o Grêmio, o Renato assumiu o Grêmio e foi para o mata-mata contra o Atlético Mineiro, eu disse, eu liguei para o Renato Gaúcho e falei assim, parceiro, pode comemorar, porque você vai ganhar o título. O Grêmio, tecnicamente inferior, o Renato não fez nada demais. Ele só colocou assim, Douglas, se você colocar em prática a tua habilidade, o teu talento, a gente vai arrebentar. E contra o Palmeiras aqui antes, acho que foi antes do Atlético, né? Isso, os dois, esses dois mataram. Perdendo o jogo, né? Esses perdeu dois, pra ele mesmo, né? Porque isso mesmo. Expulso, isso, o Grêmio virou aqui no Allianz Parque contra o Palmeiras e depois o Atlético Mineiro, com um time bom pra caramba, o Grêmio jogou bem as duas partidas do mata-mata. Tinha mais time. Exatamente, com mais time. Então, quer dizer, o São Paulo entra pro mata-mata, não inferior tecnicamente, até porque o meio-campo do São Paulo é muito bom tecnicamente. E com o Prato agora, São Paulo, pra mim, no mata-mata, você acha que o Corinthians tem chance, ô Miller? Menos chance por conta do time que tecnicamente é inferior. Aquela que entra no mata-mata, o mata-mata, pra mim, é igualdade de condição. Ô Marcão, um abraço pra você. Obrigado pela audiência, viu, Marcão? Nada, cara. Eu, na verdade, só tenho que agradecer o Miller e também dizer que eu acho que ele precisa reconhecer mais o cara. O cara foi da equipe mais vencedora de todos os tempos, então eu acho que não é tão reconhecido como o Raí, por exemplo, como o Zé. Acho que ele tá no mesmo patamar. Assim, a torcida tem que agradecer e reconhecer. O André Plihal, repórter da ESPN, ele tava. Que o Ale Oliveira, inclusive, disse que é um dos mais bonitos do da TV. Ex-bonito em atividade. É. Falou que o Miller é, pra ele, top 3 da história do São Paulo. É, eu concordo. É o Raí, o Miller e o Rogério tá ali com careca. Acho que é mais ou menos isso daí. E o Zé? O Zete. Ele tá ruim a ligação. É que o Rogério, em termos de história pro São Paulo, mesmo o Zete sendo um baita goleiro também, o Rogério significou mais do que o Zete, né? Assim, eu acho que o Zete, aí que tá, hein? Entendam a minha opinião, não é a primeira vez que eu falo. Mais goleiro. Acho que como goleiro, achei que o Zete foi melhor que o Rogério. O que não desmerece o Rogério, imagina. Acho que não, o Zete foi um baita goleiro. Porque um pode ser nota 9 e outro pode ser nota 9,5. Lógico. Agora, lógico que como ídolo não existe a não menor, né? Não, mas ele agora então. Fez. É. Marcão, um abraço pra você, boa noite. Valeu, boa noite. Eu queria só dar um abraço pro meu pai, doutor Cristiano. Doutor, o quê? Agora no rádio, é que a ligação tá ruim, tá velho. Tá muito ruim, viu, Marcão? É que eu entrei na garagem aqui, mas um abraço pra vocês. Valeu, obrigado. Cara. Abraço, um obrigado, obrigado. Rua, esse é o Estádio 97 da Energia 97. Ô, Ale, quer fazer o sorteio lá do camarote do Confraria? Você vai estar lá com a dona Encrenca? Vou estar lá na sexta e no sábado. Lá é camarote corporativo barra... Barra familiar. Exatamente. Então, a data FIFA. Corporativo. E aí lá tem open bar de comida, open bar de bebida, open bar de alegria, diversão e de bateria, principalmente, porque... Fica no recuo, né? Bem no recuo da bateria, então ali é onde o couro come. E tem open bar de Ale Oliveira que vai estar lá também. Ah, né? Vai ter sim, muita fotinho, né? Vídeo não dá pra gravar, viu, pode pedir o decreto individual também. Pode falar. É porque ele o som... Dá uma seguradinha, querido. O som da bateria é muito alto, porque a bateria é ali. Uhum. Faz foto com arco, com azaia, né, Dudu? Opa, vai isso ter direto. Passo. E vai ter, ó, já tô sabendo que tem mais integrante daqui do Estádio 97 que vai estar lá também. Mas olha, aí... ele quer ir, mas eu ainda preciso ver se vão conseguir. Ah, tá. Eu quero ir. Mas, ó, eu... Você consegue? Não, eu não consigo. Mas eu recomendo, viu, pra todo mundo que compareça lá, que gosta do samba. Lá é um camarote bem legal, bem família mesmo. E eu vou estar lá com a encrencona, né? Mas quem que é você? Fazer aquele gelo vioral, viu, RG, o isotônico de cevada. Mas peraí, eu tô convidado pra ir nessa parada aí ou não? Aí é tudo pro Sombra, o Sombra tá negociando com o homem. Sombra aqui? Sombra com carnaval? Eu também quero ir. Sombra? Ô Sombra! Sombra! Ô Sombra! Não, não é isso, é apenas um contato com a pessoa que é dona do camarote. Você tá ficando... Só isso, você tá ficando metido. Só isso, só. Não, não significa que eu vou estar lá. Eu até agradeço. Tá no lugar pra RG. Mas você não paga RG. Quem ganhou, RG? A mídia. Quem ganhou o direito de ir no Carnaval de São Paulo aí no camarote do Confraria lá? Olha, vai se deliciar lá no camarote do Confraria o Ronaldo José Schiavoni. Olha aí, Ronaldo, parabéns. O Ronaldo tem que mandar um e-mail pro barro@97fm.com.br. Aí nós vamos fazer contato com ele e a gente vai ver direitinho como que ele faz pra ir lá no camarote, tá bom? Beleza? Boa. Ó que presentão, hein? Presentaço! Mano, vamos dar um pulo no Mac? Opa, com certeza, Sombra. Terça-feira, quem não quer, né, velho? Inclusive, hoje é terça-feira mesmo? Tá com certeza? É terça, sim. Ah, então é hoje, Sombra. Hoje é dia do Domênico Gato. O que é hoje? Você que é o cara que gosta mesmo de lanche. Eu gosto, velho. Eu sei que você é um cara que muitas vezes fala, pô, não quero comer em casa. Ele fala que comeu na rádio pra não ter que jantar em casa. Porque a mulher às vezes aí quer fazer aquele jantarzinho e não acerta a mão. E como o Domênico é recém-casado, você casou tem o quê? 7 meses? Que isso? Tá louco? Você tá louco? 7 meses, mano. Então o cara, mano, ele chega em casa, a mulher errou na mão, o frango tá seco, né, velho? Ou então a mulher fez aquela salada que você fala, meu, isso aqui não combina com nada, velho. Você joga ketchup em cima da sala pra ver se pelo menos fica com gosto de alguma coisa. Então, Domênico Gato, hoje é terça-feira. Ah. Hoje é dia do triplo Burger Bacon, cara. Isso é sensacional. Pro cara que não conhece, porque o Domênico é viciado nesse lanche. Mas pro cara que não conhece, ó, são 3 hambúrgueres, 2 fatias de bacon bem crocantes, queijo cheddar, cebola, ketchup e mostarda. Esse é o triplo Burger Bacon do McDonald's. Por apenas R$8, rapaziada. Não pode ser só isso. Só isso, Domênico Gato. Só isso. Esse lanche magnífico custa apenas R$8. E se você quiser batata e refri, por apenas R$19,90, cara. Amanhã é quarta-feira, hein, Domênico? Amanhã é o dia do clássico dos clássicos. Cores e Palmeiras. E é dia do Big Mac, cara. É isso aí. É dia do Big Mac por apenas R$8 também. Ó, quinta-feira é dia do Cheddar McMelt, sexta-feira é dia do Quarteirão com Queijo, clássico do dia McDonald's, cara. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Amanhã um outro baita clássico no McDonald's. Como eu já disse, rapaziada, amanhã Big Mac por apenas R$8, hein? Não vacila, sensacional, não. Sensacional. É isso mesmo, Estádio 97 aqui na Energia 97. Também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Extra, você merece extra economia e BV financeira. Olha só, amigão, não deixe para depois o que você está querendo fazer agora, viu? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Você pode ter até 2 vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você também pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, presta atenção, hein? Você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então já sabe, né? Use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até uma viagem. Então grava aí, grava o número da BV no teu celular, 3003-7888, 3003-7888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas olha só, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Pessoal, vamos agradecer aqui a presença do Pavão. Grande Pavão! Pavão, pela sua vinda aí, viu, Pavão? Obrigado, muito obrigado mesmo pela recepção aqui. Tô pronto aí, tô preparado pro convite de vocês. Assim que puder, o Bar vai pegar o telefone lá e aí vai. Queria mandar um abraço pros meus parceiros lá do time do Vumo, lá do Tabuão. Time de veterano que eu jogo lá, um timaço. Beleza. Boa, meu cunhado também, o Denis Palmeirense, meu cunhado. E quem quiser manter contato com o Pavão aí, você tem redes sociais, Instagram, Twitter? Tenho sim, inclusive eu que organizo jogos de Master aí, Master de São Paulo, Futebol Clube, junto com o Miller. Ah, é? Seleção Paulista de Master também, a gente que faz por todo o Brasil aí. E é o, tipo, o número 95431-1272. Repita. Pra contratar. 95431-1272. Master do São Paulo e Seleção Paulista de Master. Além do Miller, quem joga? Quem mais tá no Instagram, seleção? Pavão Marcelo. No Instagram aqui, tá bombando. Quem tá na Seleção Paulista de Masters aí? Diz aí. Tá, aquela Miller. Turma toda. Zenon, Ezequiel, Zenon, Miller, porra. Macedo. Porra. João Paulo. Tem como levar uma turma aí pra lá pro resort do Estádio 97? Demorou, vamos armar. Em junho ou não? Demorou, vamos armar. Vamos armar? Isso, todo lugar que a gente vai é uma festa assim, boa. Lota o estádio, arrecada alimento, toneladas de alimento pra beneficiar. Zenon ainda bate falta daquele jeito? Zenon bate falta, vira jogo, joga muito ainda. Já pensou uma apresentação dessa? Caraca, velho. Show. Boa, Pavão. Valeu, um abraço. Muito obrigado. Valeu, agradecer parceiro. A presença aí do Miller também. Grande Miller. Miller, boa. Muito obrigado. Opa. Pela sua vinda aí também, Star 97. Você quer agora falar... O Miller falou que vai lá no Bourbon, ele quer ir. Ah, é? Já falou pra gente. Já tô escalando, já. Já tá se escalando aqui fora do ar. Tá vai convidado. Ser legal. Tá convidado, não é? Sério. Sério? Mas, ó, muito obrigado pela presença aqui, viu, Miller? Eu que agradeço, é a segunda vez que eu estou ouvindo, né? Uhum. E é um programa descontraído, um programa legal. É diferente da televisão, é claro, né? Claro. Eu gosto porque tem mais liberdade para falar, pra gente. Eu fico até mais à vontade para falar. Eu gosto do programa de rádio, legal. Disso. Pode falar um monte de besteira, aquela coisa toda, entendeu? Contar, é mais complicado. Contar as histórias, entendeu? Então, acho que vocês estão de parabéns, porque o programa, né, mais de uma década aí, fazendo o maior sucesso. 18 aninhos, 18 aninhos. Então, mas se você precisar de um nego para comprar vinho, fala comigo. Demorou. Fala comigo. Demorou. É o Vander, parceiro, aí, o vinho. A Vandeca. É. Vandeca. Mas obrigado. Obrigado pelo convite. Tamo junto aí, Sombra. Valeu, valeu, Miller. Valeu. Estádio 97 aqui na Energia 97, chegando ao final mais uma vez. Muito obrigado, valeu. Chegando ao final mais uma vez, RG número 2, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Ele ganhou a camiseta Estádio 97? Sim. Marcos Amaral Gurgel. Boa, boa demais. 3 dias úteis para retirar entre 9 da manhã e 5 da tarde, tá bom, Marcos? Parabéns. Estádio 97 volta amanhã às 5h30 da tarde, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Big Mac, por apenas R$ 8,00. E Jardim Amaralina, realização e vendas Trisul e Direcional. O Estádio 97 também teve oferecimento do Extra. Você merece Extra Economia. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã, 5h30. Tchau, tchau. Toda quarta no Energia na Noite. Sander Van Dorn com a Identity. 1 da manhã. Energia. A Energia 97 traz pra você Energia na Veia Premium, a mega festa de flashbacks. 25 de março na Audio Club, apresentando Flashbacks. Black

House Music. House Music. Night Sessions.